Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso. Menina, 18 é o número mágico. Au, au. Tá muito barulho. Cadê o retorno? Vamos espetar. Estádio. Estádio 97. 97. São Paulo eu vou ficar. Corinthians aloprar. O Palmeiras vai ser minha piada. E o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sumiu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra. O show é com vocês. Au, au, au. Tá começando o Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Tá no ar, Estádio 97. Boa tarde, pessoal. E aí, beleza? Ah, é. Chegamos. Beleza. Chegamos aqui, hein? Estamos aí. Estamos na área. Muito bem, boa tarde aí, olha. Girando o placar, seu Bento. Girando o placar. Ih, rapaz, já girando o placar? É, já gira aí. Pintou uma parede hoje, seu Bento? É. Você tá acabando agora. Já acabou. Pode beijar. Ah, é? Pode beijar a viúva, RG. Beijou já a viúva? Já era. O que deu? Deu um Leal e Juve, mas o jogo foi 2x1. O Leal perdeu, hein? Foi 2x1 pro Atlético de Madrid. No primeiro tempo o Real foi melhor, mas o segundo o Atlético de Madrid era pra ter feito uns 2-3 a mais, que complicaria. Aí o Isco fez 2x1, que salvou o Real Madrid. Então é mesmo, porque você mete o terceiro, exatamente, a coisa azeda. É pros pênaltis. É pra pênalti, né? E o Isco foi lá, foi arisco, entendeu, RG? Arisco. Entendeu? Muito bem. Antes dos 15 minutos já tava 2x0. É, exatamente. Pô. Os caras começaram a milhão, velho. Você imagina uma pilha dessa, hein? Nossa. Foi, então, Real Madrid e Juventus. Aconteceu, né? Óbvio, né? Afinal, que todo mundo tava esperando lá entre Real e Juventus. O que eu previ há um mês atrás aqui, o senhor... Não, inclusive, eu falei que seria essa final e que o Real venceria a Juve na final. É o tipo de final que agrada a maioria. A gregos e troianos. Ah, porque uma final de Champions com Atlético de Madrid e Monaco, digamos... Ah, tudo bem, né? Ah, né? Fica meio parecendo assim, Libertadores entre Corinthians, né? E Lanús, né? Aquela coisa assim, né? Quem ganhou Libertadores, seu Atlético Paranaense, New Old Boys, não foi meu time não, Paquito. É porque o teu time não tava nem lá pra tirar então, gente, então né? Dá uma chupada não aí, tava nem meu lá time, pra tentar a minha gente, Libertadores, né? Foi cima do Boca, velho, desculpa. Ah, sei. A minha Libertadores foi cima do Boca, não foi cima do Atlético Paranaense, não. O título mais valorizado da história dos neguinhos é contra a Ponte Preta. Também é. Ah, também é. Ah, e nunca precisamos de um rival pra continuar com a porta aberta, velho. E eu nunca vi ganhar Mundial em cima de time do próprio país. Chupa. É uma coisa bizarra. Ué, vai discutir com a FIFA. Vocês ganharam uma Libertadores em cima de um time do mesmo país? Você já viu isso? Então, ah, tá, desculpa. Agora pode. Então, ganharam uma Libertadores em cima de um time do mesmo país? Vale isso? Então, parece aquela Copa Verde. Então liga lá na Comebol, chupa e reclama lá. Então. Desculpa, a minha esfera é maior. Minha esfera é a FIFA, esfera maior. A minha esfera aqui é... a esfera dele é maior, velho. Você viu que ele falou a esfera dele é maior? A minha esfera é maior. Ah, a minha esfera, bacana, quando eu preciso falar de futebol, eu falo lá com a FIFA. Não é que esse par de dinheiro que você tá acostumado aqui, América do Sul, Comebol, etc. É. Olha lá a figurinha, olha lá. Vai te catar, chupa. Teve que ganhar aqui no par de dinheiro pra poder ir no Japão de verdade. Imagina, muito pelo contrário. Teve que ganhar. O Corinthians como país sede no Mundial de 2000, ou seja, o primeiro organizado pela FIFA, ele esteve presente. Mas inclusive, por exemplo, o Atlético Mineiro. Vocês estão brigando por quê? Só uma pergunta. O Atlético Mineiro, quando perdeu pro Raja, ele não ganhou a Copa Continental pra estar presente no local. Ele não gostou. Ele ganhou a Copa Nacional. É, o time japonês que quase foi campeão do mundo, inclusive, contra o Real Madrid, se não fosse um erro da arbitragem que não expulsou o Sérgio Ramos, o time japonês tinha tudo pra ganhar do Real Madrid, porque tava amassando o Real. Ah, vocês não são ninguém pra ficar falando de arbitragem. Se classificou como campeão japonês, não foi como campeão asiático. Então dá uma chupada aí, bacana. Olha, o Kidiaba lá também, o Mazembe, quando eliminou o Inter, também foi campeão africano, não foi campeão... do continente deles lá. Foi o campeão do país lá. Olha, eu vou te falar uma coisa, bicho. Vou te falar, adianta, pra você, viu? Quanto mais o cara quer explicar, mais se enrola no Não, pelo contrário. Não tem pra jeito. Você, a Copa, então, da França não valeu nada. Porque a França, ela não disputou eliminatórias pra entrar na Copa. Que Copa. Ela, como pai sede, já tinha uma vaga garantida. Então chupa, bacana. Te dou argumentos sólidos aí. Sólidos. Você tá no corner agora, pedindo pra que o árbitro bata o gongo. Isso é que chama de pai sede, etc e tal. Você foi reunido, acho que num sábado à tarde. Acho que tava lá o Luciano do Vale, os caras da Bandeirantes, Trafic, etc. Muito pelo contrário. Vamos fazer um sorteio aqui, vamos ver quem vai. Isso chama-se inveja. Isso chama-se inveja. Vai reclamar com a FIFA. Qualquer torneio. Qualquer torneio organizado pela FIFA, qualquer torneio organizado pela FIFA já tem uma vaga assegurada pro país sede, bacana. Qualquer torneio pela FIFA. Grande bobagem. É, legal, legal aquele torneio clandestino lá que você ia buscar um carro no final do ano. Ah, inclusive. Torneio do Chavão. Que inclusive tá no site da FIFA. Era patrocinado pela FIFA. Não, não era patrocinado. Aí eu tenho aqui, cara. Eu tenho aqui. Não, não era patrocinado. Você tá se embasando numa imagem de um cara com agasalho da FIFA que foi lá fazer um frila. Não, senhor. O cara tava lá fazendo um frila. Não. Eu vou te mandar aqui. Vai acabar não. Eu não acredito. Eu vou te mandar aqui. O Domênico tá deslocado aqui, ó. O Domênico não tem mundial, então ele não tá podendo participar. Parece que foi o primeiro de todos, desculpa. E o seu Bento acertou e vai acertar. É Juve e Palmeiras na final do Mundial. Pode escrever aí, senhor. Pode escrever aí, senhor. Eu falei faz tempo já. É, mas o senhor tá em toda a razão. Falei toda a razão. Do porco, é. A Juve vai ganhar esse troço aí, nós vamos ganhar também. Inclusive, Domênico, relembrando, ó, a final, o Bento, na Champions, é jogo único, não tem de volta. Não. O que é uma grande imbecilidade. Qual que é a sede, também. Mano, você lembra? Se eu não me engano, é na Inglaterra, no Reino Unido, a final desse ano. O Wembley, não é? Não é o Wembley, não. É, se eu não me engano, a final desse ano, é no Reino Unido. Eu já mandei no grupo do estádio o link da página da FIFA, com tudo escritinho. E tá até traduzido pra quem não entender. Tá escrito aí, ó, FIFA.net. Não, existe. É. Isso aí clandestino. Leia aí. É tão clandestino quanto os mundiais que você foi lá disputar. Fica frio que esse site não foi feito. Esse site não foi feito lá na Vila Maria, não. Tá. Fica frio. FIFA.kit.net, vai pro inferno. Vem aí. Ah, de catar. Tem mais o que fazer. Vai lá. Fala do Verdão. Vou falar do Palmeiras, que hoje teve dois jogadores que estão se desligando do Palmeiras. O primeiro, dois. Alexandre, indo pro Curitiba. Ei, Alexandre. Boa sorte, pra Alexandre. Ele. Foi aí, representou. Menos contra nós. Ah. É, exatamente, foi pra lá, então tchau. Outro que tá indo, o Palmeiras aceitou. Sim. Né, a proposta de 8 milhões de euros aí da Fiorentina pelo zagueiro Vitor Hugo. Vai embora o Vitor Hugo? Então, o Vitor Hugo também Vitor já. Vitor Hugo, velho? 8 milhas? 8 milhões de euros, né? Pegamos bem, hein? É, 27 milhões. Trouxemos ele lá do Ameriquinha, que acho que sei lá quanto que foi contratado, não é, mas foi pouco. Eu não sei. Mas se o Palmeiras, ele não tem a totalidade do jogador, não, né? Mesmo assim, mano, trouxe por pouco. Ah, então. Tá bom, 8 milha, então. Tava no banco, né? E outro, o Palmeiras já tem alguns jogadores. O Luan, por exemplo, vai se recuperar, vai jogar. Entendeu? E hoje enviou... Obrigado ao Vitor Hugo por tudo que ele fez pelo Verdão. Exatamente. Mas já vai embora ou não? Ah, vai. Ah, vai ou você não sabe? Não, vai. Meio do ano? Daqui a pouco, meio do ano. Mês que vem, velho. Meio do ano já é agora. É, já acabou. É? Isso aí. Já era. Já acabou o ano? É, exatamente. Tá bom. Certo, Domérico? O Palmeiras enviou também a Comebor, tudo lá, o dossiê, né? Gostou? Dossiê? É, levou todas as imagens, preparando a defesa para o julgamento. É um absurdo, né? É, exatamente. O julgamento, então. Julgamento. E é isso aí, certo? Certo. Jogo só com... Que? Olha só, qual é essa informação? Gente, rádio, microfone, fala-se no microfone, fora do ar. Vamos ver se falou, como que é, repete aí. Não, vai falar fora do microfone de novo, cacete. Lucas Romero com quem? Não, para, Bento, vai. Então vai, eu não vi essa daí. Ô, Bento, tem mais duas informações. Porque é país de Gales, afinal. Então é país de Gales. Ah, então Reino Unido, porra, tá ali. Reino Unido, o que tem o Reino Unido? Eu falei aqui, Não, mas qual a história do país de Gales? Ah, então, eu falei que... Cardiff, país de Gales. Ah, sim, país de Gales. Então, eu falei, a final da Champions vai ser ali pro lado da Inglaterra, Reino Unido, aquele pedaço ali, mas tá por ali. E a informação é que temos 50% do Vitor. É, só? Tá bom. É, chegou pra mim aqui. 50%, então, eu sabia que não era totalidade. Tá bom, 4 milhões de euros, porra. Mas, ô, Domênico, tem duas informações aí, 24 milhões de reais, dentro do Palmeiras aí, que estão fervilhando ali também, bem. Qual? E a possibilidade agora do Everton Ribeiro novamente, porque agora no meio do ano ele vai ficar livre do time árabe que ele tá lá. E agora, possivelmente, ele pode retornar ao Brasil. Os dois times que estão na jogada aí são Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, o problema do aí, mano, que o Matos já trabalhou com ele, né? Então pode ser um ponto a favor, né? E tem uma outra informação, Domênico. Inclusive, a informação é do Facincani aí, um amigo nosso lá da Fox. Ele disse que o Palmeiras tá atrás do Arangues, cara. Lembra o Arangues, do Inter? Arangues? Bom jogador, volante. Eu não lembro muito dele jogando, né? Joga muito, o nome assim. Joga muito. Bom jogador. Seleção chilena, jogou muito no Inter. É, hoje tá jogando aí no, na Alemanha, Domênico. Ele tá lá jogando no Bayer Leverkusen. E ele viria talvez aí pro lugar do Moisés, cara. Ele joga na função do Moisés. Moisés, Domênico, o Palmeiras aí, pelo que tudo indica, não tá contando muito com ele pro retorno ainda nesse ano. Esse ano, né? A previsão de retorno do Moisés é lá pra setembro. Era julho, agosto? Então, estão falando que é em torno de setembro. Deu problema? Olha, então, ele teve ligamento, pô. Então, A cola não era boa? Então, não, sei lá, né? O problema é que ligamento, é que ele teve duas lesões, né, no joelho. Ligamento geralmente é um ano, né? Geralmente. Teve duas lesões no joelho. 10 meses, sei lá. Então, a questão é a seguinte, Domênico. O Moisés, se ele retornar talvez aí em meados de agosto ou setembro, até ele readquirir a forma física, demora. Tá na cara que ele vai estar apto talvez aí pra outubro, quem sabe novembro. Então já perdeu o ano praticamente. Mas o Palmeiras numa dessa aí, indo buscar o Arangues, que é a quantia que parece tá que tá... Tá bem o Arangues, ó? Então, RG, não tá lá essas coisas, não. Porque o Arangues, quando saiu do Inter, se eu não me engano, a quantia que foi paga foi em torno de 13 ou 14 milhões de euros. O Everton Ribeiro também nessa posição? Não, o Everton Ribeiro é meia. Ele é um meia atacante. O Arangues, ele joga... Não, mas Moisés é meia. Não, Moisés é volante, né? É que o Moisés é aquele terceiro volante, aquele cara que ele... Então, é um meia, é um volante meia, vai. Não, então, mas é um volante que tem qualidade de chegar na frente, mas ele é mais volante. É, seria o quarto volante. Não. O Everton Ribeiro já é aquele cara que joga um pouco mais avançado ali. É, mas a questão aí do Palmeiras, nossa, aí, se o Palmeiras viabilizar a contratação... Jorrou conhecimento agora, hein? Não, imagina. Você viu isso agora, não? Não, jorrei nada. Eu senti também. Você sentiu, hein? Jorrou aí? Eu me senti... Depois dessa eu nem ia seguir com as manchetes. Não, eu senti um lixo, mano. Não, agora o Moisés... O PVC nesse momento se sentiu humilhado nesse momento. Não, imagina. O Mano deu uma aula tática agora. Imagina. Se segura PVC. Não, imagina. É, por exemplo, o primeiro volante, lá no caso do Palmeiras, aí é o Felipe Melo. O segundo é o Tietê. O terceiro seria esse Moisés, que é aquele volante que chega um pouco mais ali junto com o meia. É, o Arangues, Domenico, se o Palmeiras conseguir viabilizar a contratação, estão falando que o Leverkusen aceita vendê-lo aí por 5 milhões de euros. Os caras pagaram 14, vai vender por 5. Alguma coisa negoção, tem. Negoção. Não, mas é um jogador de qualidade, RG. Vive aí na seleção do Chile. Era mesmo. No Inter aí jogava uma bola, o fino da bola. Ninguém rasga dinheiro, mano. O cara paga 14, tá vendendo por 5. Ah, mas às vezes aí, RG, tem aquele negócio também do jogador que é sul-americano. Ele tá preenchendo talvez um espaço de um jogador que possa vestir a camisa e jogar melhor do que ele tá jogando. Na Europa, o bom da Europa é isso, que tem uma limitação ali também. Não sei se na Alemanha tem, mas deve ter também, com relação a estrangeiros, né? Ah, deve ter, né, mano? Deve ter, porque a Europa... Reserva de mercado, né? Os caras têm aí uma cota, né, para que o estrangeiro possa ocupar ali, se o cara não fizer parte da União Europeia. Mas que é um bom jogador, é um bom jogador. E tá para sair a qualquer hora a decisão da Conmebol, né, a respeito da punição ou não, né? Sim. Não é isso? É. Primeiro que eu falei, né, enviou daqui antes... É, todas as documentações já estamos na guarda aí. É um absurdo, um dia nem ter julgamento disso, mas tudo bem, né? Exatamente. Fazer o quê? É isso, Palmeiras? É isso. Beleza. Continuando com as manchetes do estádio, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Chama aí, Bento. Corinthians. Coringa, mano, bagulho é louco, hein? Corinthians. É hoje. Um pouquinho. Estádio Nacional em Santiago, 21:45. É. Nacional. É. Vamos ver que possível time, viu, mano? Não, não teve problema com o avião, nada? Não. Porra, o Corinthians com o avião... Não, chegou já, chegou ontem, né? Ontem. Chegou ontem na hora do almoço. É. Vamos lá, Cássio, vai hoje o Léo Príncipe, na lateral direita, Pedro Henrique... Balbuena e Guilherme Arão. Pedro Henrique com a vaga do Pablo. Certo? Aí meio campo vem o Gabriel. Pablo, qual é a música? Exato. Maicon, Rodriguinho. Aí vem Romero, Jadson e Jô. Então, Bento, inclusive até o próprio Carilli falou que vai fazer uma alteração tática no time do Corinthians. Invertendo o Jadson, que costumeiramente atua ali pelo lado direito do campo, com o Romero, que atua costumeiramente pelo lado esquerdo. É que o Ale hoje não tá aqui e eu gostaria de mostrar pra ele o porquê o Romero é um cara extremamente importante dentro desse elenco do Corinthians. Por mais que ele também diga que defensivamente o Romero é importante. É, o Bom Seju, lateral esquerdo lá, do time lá da Laú, ele vai atuar no setor que o Jadson vai fazer a marcação. E possivelmente, no caso aí do Léo Príncipe, o moleque vai sentir um pouco o jogo. Tá na cara que vai sentir um pouco o jogo. Vai sentir muito, né? Não, mas é verdade, Sombra. É um garoto jogando contra a Laú lá, que é um dos adversários aí mais tradicionais aqui da América do Sul. Pode ser que o moleque realmente sinta. Mas a questão é a seguinte, ô Bento. O Romero, estando ali, é um cara que ajuda muito no combate defensivo. É aquele cara que acompanha o lateral. Ele não vai dar sossego pro cara subir. Olá, deitando nas costas do moleque. Então, o Romero ali ocupando aquele espaço vai dar a possibilidade do Léo Príncipe estar um pouco mais tranquilo no jogo. Ele vai ter uma cobertura defensiva, que se ele quiser até numa dessa fazer uma jogada de linha de fundo, ele vai ter um Romero para fazer as costas ali e cobrir a subida do moleque. Se o moleque não se sentir tão seguro durante a partida, ficar mais preso na parte defensiva, ele vai ter o Romero dando o primeiro combate, ele vai estar na sobra. Então você não sobrecarrega o cara. Nesse sentido aí, o cara ele mandou novamente muito bem, porque ele soube ler o jogo e entender o que poderia acontecer. Com relação ao Pedro Henrique, também. Tá na cara que o Gabriel, ele já é um volante fixo ali na frente da zaga, mas o Maicon também possivelmente não vai subir tanto. É justamente para blindar aquele sistema defensivo. O Corinthians está com duas peças ali de desfalque que vão fazer muita falta, inclusive pela experiência. Um mais pela experiência, que é o Fagner, e o outro, que é o Pablo, que é o melhor da linha defensiva do Corinthians hoje. É o melhor da linha defensiva do Corinthians. Então o Carille soube ler muito bem o jogo. Tudo que aconteceu hoje, independente do que aconteça, o Corinthians ele fez 2-0, aqui encaminhou bem a classificação. Acho que o Corinthians passa hoje, mas até numa hipótese. Os caras, mas pode ser que numa 10 o Corinthians perca. Se perder por 1-0, ainda a classificação é nossa. Lucro. Sabe, RG, perdeu por 2 gols de diferença, vai pros pênaltis. Perder 3-1 é o Corinthians. Então, aí porque marcou o gol fora de casa. Ah. Mas 2-0 vai pros pênaltis. Mas a questão é a seguinte, Domênico, independente de qualquer coisa, a torcida precisa dar um voto de confiança pro Carille. Até pensando numa hipótese, vai, perdeu a classificação. Se dane, velho, se dane. A questão agora é manter um trabalho que tava dando certo. Porque numa dessas se começam a boicotar, mas não sei o quê, o Carille não é técnico pro Corinthians, começa com aquele oba-oba que a torcida muitas vezes começa a fazer, age contra o time, velho. Acaba, sabe, dando força pra adversário, dando força pra rival, pra mídia ante, a porra toda. Então a torcida do Corinthians, independente do que aconteça, assim como aconteceu também quando foi eliminado pro Inter, não tem que causar pra cima de ninguém não, velho. Tem que dar apoio mesmo, porque o Carille é um cara que tá mostrando que é competente. E depois do Tite, foi o único treinador que passou e deu certo. Foi o único treinador que conseguiu mostrar um pouco de trabalho. E se tiver uma continuidade, eu creio que ele possa mostrar ainda mais. É claro que o Corinthians ele vai atrás de reforços, aí tem dois jogadores que já estão engatilhados. Um é o Cicinho, aquele que era da Ponte, do Santos, lateral direito. E o outro aí também é o Cleison, um atacante aí da Ponte Preta, que se destacou no Campeonato Paulista. Mas fora esses dois jogadores, o Corinthians ainda tem que buscar alguns reforços, sim. Talvez um centroavante, mais um meia, caso o Jadson não possa jogar. Tem que estar, sim, com lateral esquerdo reserva, porque eu não confio no Moisés. Se puder trazer um outro zagueiro, inclusive mais experiente também, que traga. Mas o time do Corinthians, cara, eu tô confiante. Eu tô confiante que esse título paulista foi apenas o primeiro do ano entre os profissionais. Tá bom, chega. Que a Sul-Americana também chega, é uma chegada, chega, velho. Chega. O momento do fofarrão aí. O bagulho é louco. Tá bom, chega. Você vai indo bem. É, aí uma vai indo bem. O aí já chega ganhou, na ribanceira, cai. O Corinthians já ganhou uma Copa São Paulo, RG, com o time júnior. Já ganhou o Paulista com um profissional. Olha, eu tô muito confiante que possa vir uma sua agora o time júnior vai. Não, olha, o Mano, é lógico, ele é o mestre da fanfarronice, né? Fanfarronice, é claro, sim, com certeza. Da realidade. Foi um absurdo. Que é claro. É de tal tamanho a coisa que outro dia eu liguei pra um rapaz de TI que precisava arrumar coisa aqui na rádio. Eu falei, legal, vou arrumar tua máquina somente com a condição de você à noite amordaçar o Mano e não deixar ele abrir a boca. Manda os caras pro inferno. Mas ele falou de ganhar títulos, etc e tal. Por um lado, eu acho que o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Não vejo essa situação pro Corinthians. Agora, cara, ganhar a Sul-Americana, eu acho que por ser uma Copa, não é uma coisa. E o Corinthians, isso que eu falei. O brasileiro você precisa de mais elenco, mas agora Copa, Sul-Americana, mata-mata, velho. Vai que vai, já mano. É outra história, né? É que você sabe como é que funciona. Ele começa assim: ganhou o Paulista, vai ganhar a Sul-Americana, vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar o Brasil. Tudo, vai ganhar o brasileiro. Você que você conhece, você sabe como é. Eu já mostrei, aí que você se engana, RG número 2. Eu, inclusive, já falei inúmeras oportunidades aqui que o Corinthians hoje não tem elenco para brigar pelo Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de 38 rodadas e você vai ter que ter um elenco de qualidade. Mas se ganhar 4 rodadas, você já vai começar a falar que dá. Ah, vai ver o famoso sinal para direita. Que de fato, não, para direita é que você tá encostando acostamento, você tá para esquerda, bacana. É, que de fato, no futebol brasileiro mas não tem ninguém com mais camisa que o Corinthians, aí é o inverso, aí é direito. Mas você tá no Brasil ainda, então tá bom. Ó, na Sul-Americana não tem um time aqui que tem mais camisa que o Corinthians. Ah, cadê o momento? Você tá louco. Vamos ver essa porra aqui. Qual que é o time, seu Bento? Vai, muita groselha. Vai. É groselha demais. Ele perde, né? Falar só em Sul-Americana, Sombra, vamos falar da Ponte rapidinho aí também, só um parênteses aí. A Ponte é o primeiro brasileiro aí que se classificou para a próxima fase aí da Copa Sul-Americana. É, para a segunda fase da Sul-Americana. Empatou, né? Sim, empatou 1-1 fora de casa, empatou 0-0 o jogo em Campinas. Foi bem a Ponte. É, e a Ponte que contratou o zagueiro Rodrigo, Sombra. Contratou. Sim. Aquele que tava no Vasco, passou pelo São Paulo. Jogou no Inter também, não jogou, o Rodrigo? Então, o Rodrigo jogou no Inter, jogou sim. Foi lá que ele teve a embolia, não foi? Ou foi no São Paulo? Foi no São Paulo. Né? São Paulo. Ele teve uma embolia pulmonar. Foi no São Paulo, mas se eu não me engano, depois ele teve outra complicação. Esqueci. Ele no São Paulo. Na corrida pro Ronaldo. É, né? Então, ali ele tava correndo atrás do Ronaldo cuspindo sangue, não, lembra? Cuspindo sangue. Ponte levou o Rodrigo. Ronaldo saiu atrás, chegou na Levou o Rodrigo, levou o Sheik. Pô, a Ponte tá se arrumando lá com a Ponte quis o Fabiano, né? Os carinha lá, velho. Tem que bater palma mesmo pra Ponte, que é um time que quase não tem grana, quase sempre tá na primeira divisão, não ganha, mas sempre tá lá. Sim, sempre não, tá lá. Tá beirando. Já quem for da Ponte, sempre eu falo beirando. Do Guarani quem também. São os sombra? Diretores que estão lá que cuidam, se alguém conhece muito de futebol, cara. A Ponte, sempre ela... beirando. A Ponte hoje. É o Carlos Bridge, eu acho que é. Então, eu não sei quem é o presidente, mas a Ponte, ela tem meio que um presidente de honra. Carlos Brito. Carlos Brito. Respeitou essa porra, Carlos Carlos Ponte. O que é? A Ponte Preta, ela teve um Paulo Nobre na vida dela, pra quem não sabe. Teve? Teve, sim, senhor. Quem foi? A Ponte Preta é um ex-presidente da Ponte chamado Carnielli, eu não lembro o primeiro nome. Outro dia eu li sobre a história. A Ponte Preta tava com muitas dívidas, esse Carnielli chegou lá... bancou as dívidas, etc. Hoje ele é credor da Ponte. Credor, acho que de mais de 100 milhões de reais. É. Tem gente que contesta, fala assim que puta, não, tal, mas depois que ele fez esse nobre com a Ponte, é que a Ponte deu uma endireitada e fez bons trabalhos. Você vê que ela nunca mais voltou para a segunda divisão. É, os caras se sustenta. É, coisa é. Um trabalho bem feito. É, meu sombra. Você vê que os caras pegam um jogador lá e não perde fácil, não. Ah, quer o Pottker. Corinthians chegou lá achando que ia levar, não levou. Não, mas já tava Ponte, certo. É que melou o acordo porque eles colocaram o cara para jogar a Copa do Brasil. Ou seja, fazer o quê? Não, mas tava praticamente acertado, né? Né? Então a Ponte é um time complicado. Você quer jogador dos caras, vende difícil ali. Não é fácil não, não é? Não, isso é verdade. Inclusive aquele Renato Cajá, quando tava jogando lá, coisa de 3 anos, eu acho. Ele voltou agora, né? Voltou. Mas ele era um cara extremamente cobiçado. Inclusive pelos grandes aqui, não saiu da Ponte assim, não. É. Mas ô Sombra, só já que a gente falou da Ponte, vamos falar do Guarani também. O Guarani que contratou o Richarlison, né? Quem? O antigo? É o único. Não, tem outro Richarlison. Tem o Richarlison do Fluminense. Mas aí já são cópias, né? Ah, é? Aí já são cópias. Não, mas inclusive teve um fato triste ali, Sombra, que na apresentação do Richarlison, antes de ontem, torcedores ali da torcida organizada do Guarani aí começaram a atirar bombas contra o estádio, soltar rojões ali em protesto. É, independentemente, porque cogita-se aí, todo mundo fala, nos bastidores, mas o Richarlison é homossexual, é gay. Cara, independente se ele for ou não for, se dane, cara. É, os torcedores precisam parar com essa imbecilidade, não só os torcedores, como a sociedade em geral, de julgar uma pessoa pela opção sexual que ela tenha, cara. Sabe, você tem que julgar a pessoa ali, no caso, o jogador, pela competência que ele possa ter e pelo profissionalismo que ele possa exercer ou não. Viu, Domênico? Agora, você rotular uma pessoa porque, mas o cara é homossexual, mas o cara é negro, mas o cara é nordestino, isso é uma imbecilidade, mas sem tamanho, cara. Isso é pobreza de espírito. Sem tamanho. Total, né? Sombra, estamos em pleno ano de 2017, tem pessoas pensando ainda como se fosse a Idade Média, cara. Meu Deus, cara. E se eu não me engano, é que eu acho que não vai rolar isso aí mesmo. O Guarani queria o Shailon do São Paulo, e se eu não me engano, também queria o Breno, o zagueiro, mas acho que isso Essa do Breno parece que não vai rolar, não. É porque o Guarani também tem que divisão, da décima divisão. Nossa, o Guarani. Guarani, acho que... O Guarani parece não, o Guarani tava na terceira. Na terceira, né? E no Paulista continua na segunda. É. O Guarani tava jogando, não, o Guarani tava na dois com a Portuguesa, né? Era, não era? Então, mas não era subiu, dois. Né? É. Sobe dois, subiu, acho que o Santos São Caetano que foi campeão e inclusive, mais uma. O Guarani ferrou a Portuguesa naquele jogo em Campinas. A Portuguesa tinha tudo pra subir, tava ali na boca do gol, né? Verdade. Aquele jogo lá ferrou a luz. Ferrou, né? A luz. Ó, deixa eu dar um recado pra você, falando com você que trabalha na empresa, você que é responsável pelos eventos da empresa, tem um recado importante pra você. Que em determinado momento você vai pensar em onde organizar a festa da sua empresa, né? Muitas empresas reúnem os seus funcionários, né? Ou seja, para N objetivos. E às vezes precisam de um espaço de eventos, né? O espaço legal para você fazer o evento da sua empresa é na Overnight, cara. Overnight fica no coração da Vila Olímpia. Hoje é uma das casas de maior sucesso no Brasil. E lá você tem a chance de fazer a festa da sua empresa. É uma casa incrível, né? Quem já foi sabe. É 100% modular, se encaixa no perfil da tua festa. E a Overnight na Vila Olímpia tem estrutura completa, ó, som, iluminação. Ah, precisa de buffet, tem buffet. Ah, precisa... Tudo que você precisar, os caras têm, tá? Então, se você quiser conhecer um pouco da estrutura da Over, agende sua visita. Se você é o cara aí responsável, se você é a pessoa responsável pelas festas, pelos eventos corporativos da sua empresa, entre em contato com a Overnight, tá bom? Overnight. O telefone é 3582... 3637. Repita. 3582-3637. Tem um plantão, inclusive, da Overnight, sempre aí durante os programas da Energia 97, para atender você, né, ouvinte, para você cliente, você que quer ir simplesmente para uma festa na Over, ou para você que quer fazer o seu evento corporativo. Liga lá, 3582-3637. E o bom de você fazer evento num ambiente como Overnight, porque assim, as festas já acontecem semanalmente, né? Sim. Então, assim, é o know-how, né? Não é aquele espaço lá que você compra lá, o espaço lá, aluga espaço. Se vira? É um monte de parede, né? Aí você se vira? Dentro da... Ah, é, não, não. Né? Entrega o evento do primeiro ao último minuto, né? É assim que tem que ser, tá bom? Tá dado o recado. E falar em recado, o Domênico também agora vai ser o garoto do recado. Garoto, Dani, olha só. Garoto, Domênico, recado. Só passar a informação que o Guarani subiu para a Série B aí do Campeonato Brasileiro. Segunda. Ah, olha aí, parabéns ao Guarani. Aí. Valeu, é Igor Mendonça. Então tá nas duas segundas, né? Duas segundas, isso. Igor Mendonça. É, tem palmeirense que não assistiu o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone. É, meus amigos, tem sim. E parece impossível conseguir esse ingresso para esse jogo, né? Não? É, mas a Bridgestone vai te ajudar com essa, hein? É só você comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone. Você vai ganhar um par de ingressos pra assistir esse jogaço do Palmeiras aí, tá bom? Porra. Essa não dá pra perder não, hein? É aproveitar e ir direto pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos terminem, hein? Acesse www.torcidabridgestone.com.br e saiba mais. Então assim, comprou lá 4 pneus Bridgestone ou Firestone, se ganha na hora o par de ingresso para ver se jogaço Palmeiras e Atlético Tucumã valido aí pela a última rodada da primeira fase da Taça Libertadores de América. Boa! Né? Isso é Bridgestone, meus amigos, Bridgestone! Então aí, fica atento e ligue, participe. Ligue, ligue. Estádio 97, continua com as manchetes. O oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8, seu bem. Vamos ao Santos. E aí, tá vendo? Beleza? Daqui a pouco, hein? Hoje tem jogo também. Logo, logo. Hoje tem jogo 21h45, já no com 2x0 levando no bolso. Primeiro, né? Jogo, 2x0 na Vila. Lá em Belém, lá no Mangueirão. Agora vai lá pro Mangueirão. Quem tá lá no Mangueirão hoje? Vai, os dois, será que estão lá? As duas peças? Ah, deve estar. Tá. Rude e Alê? Deve estar, tá, né? Tem cara, hein? Imagina. Cadê o Rude? Gosta, né? Que o Alê não. O Alê preencheu lá o papel. E trouxe atestado. Requisição para falta. Ele pediu abono. Chegou? Justificou. Justificou. Cadê o Rudy? Isso aí, ele Rudy... deve estar procurando papel para preencher. Oi? Ah, entendi. Show. Entendeu? Ah, entendi. Hoje show no Vila Mix. Hoje, ele está procurando o atestado para preencher. Show no camarote do Vila Mix. Exatamente. Vamos aqui pro... Temos o... com aquele colando a Jane Fonda. Exatamente. Abemos time? Temos. Para hoje? Temos. Manda. Vanderlei! Vitor Ferraz! Silvério! Vitor Ferraz! Lucas Veríssimo. Olha ele aqui, ó. Que tava lá com coisinha, Kleber. Não sei o que, tá aí o Kleber. Kleber! Vai jogar hoje. Kleber Sosa do Akon. Giamota. Renato. Thiago Maia. Lucas Lima. Vitor Bueno. Bruno Henrique. E ele, Ricardo Oliveira. Muito bem. Ah, isso aí, seu Bento. Primeiro jogo 2-0, Santos chega lá. Esse é o jogo psicológico, né? Que os caras dão a vida, vai ser televisionado, a casa cheia pros caras e eles têm que fazer o resultado. Então, não pode vacilar, né? É aquele jogo louco. Agora, é um time que chega com praticamente 3 resultados a seu favor. Uhum. Então, não pode dar bobeira, né, cara? Não pode entrar na pilha dos caras, não pode entrar naquela do já ganhou, faço gol a hora que eu quiser. É sério, o futebol é sério, tá sempre mostrando, sempre sendo mostrado isso aí, é o feijãozinho com arroz, simples. Então tem que ir lá, tem que ganhar, fazer tudo pra ganhar e passar, é só isso. Tá certo? Certo. Isso aí. Vamos lá, 21 e 45. É só ir lá ganhar e passar. É, mas... Em geral, o futebol é assim, é fácil, é só ganhar. Só que no futebol... Às vezes eles não fazem isso, o simples. Eles chegam lá, eles entram em campo, aí eles olham para que às vezes a coisa é diferente. Aí olha pro time adversário, os caras jogando. Esses coitadinhos aqui, né? Eu ganho 500 conto, o cara ganha 50, sabe? Então, aí dança, velho. Brincadeira, né, cara? Aí não vai. Parece o Domênico chegando no Clube da Voz. E o Copete, tá louco, Copete machucou, né? Não? Copete? Machucou o Copete. O Copete machucou. É uma coisa também esse Copete, viu? Ah, ninguém vai falar do departamento médico do Santos, do preparação física? Tá cheio lá. Ninguém vai falar, não? Nosso departamento médico tá cheio. Ah. Pô, deve ter uns 6 neguinhos. Tá cheio, porque os jogadores se tratam na Santa Casa. Entendeu? Né? Deve ter uns 6 neguinhos lá. Os caras vão do lado da rodoviária ali na Santa Casa. É, né? Mas tá pago lá no nosso centro médico. Tá pago nada, é o SUS, mano. Nosso centro médico tá pago. É o SUS. Não tem, não tem 5 processos em um mês. Aonde? Você tá de brincadeira. RG número 2. Me surpreende muito. O senhor, por calor, falar um absurdo, uma bobagem dessa. O Marlone, velho. Os caras não pagaram o Marlone, RG, muito pelo contrário. O Corinthians, ele fez uma benfeitoria pro futebol quando construiu lá o seu centro de treinamento e excelência. Por exemplo, o Pato, foi jogar no São Paulo, tava 100% recuperado. O Renato Augusto, 100% recuperado. Tá jogando a bola que ele tá jogando hoje, graças ao Corinthians. É, o Corinthians, ele é capaz de reabilitar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Escolhe um aí, Schumacher. Mano, você, vou levar você amanhã lá no Corinthians. Põe o Schumacher. Tá completamente louco. Nossa, Schumacher. Cadê a reabilitação do Marquinhos? Qual é o nome do jogador lá que era do Sandro? Marquinhos o quê? Marquinhos Gabriel? Não, mas aí o Corinthians é uma excelência na parte física. Na parte física. O problema do Marquinhos Gabriel, Sombra, sinceramente, deve ser psicológico. Ou é de ordem psicológica ou é um pouco mais grave que isso. Então vocês só tem fisioterapeuta, vocês não tem psicólogo. A questão não é essa. A parte mental, dane-se. Clinicamente, ele tá recuperado. É que parece que ele não gosta de jogar bola. Marquinhos Gabriel parece que não gosta de jogar bola. Não recupera Giovanni Augusto. Por que que esse ano foi recuperado? Mas tá contaminado pela... E o Guilherme? Os três estão contaminados aí pela mesma doença. E o Marlone? Que é a fadiguite. Já ouviu falar? Fadiguite. Fadiguite, Domênico. Essa é uma doença, Domênico Gatto, que não é só a parte física que tá atrelada a isso. O cara precisa ter vontade, velho. Ter vontade. E não estão fazendo falta nenhuma. Agora, se o Corinthians aí quiser, Domênico Gatto, reabilitar qualquer jogador, ele consegue. Jogador. Vou levar você amanhã no Corinthians, velho. Pra ver se eles levanta-te e anda, é isso? Levanta-te e anda? O Tite me fazia isso, cara. O Tite de quinta-feira, de manhã, porque o Corinthians jogava de quarta. Que? Na quinta de manhã, joga muleta, irmão! É verdade. Joga muleta, Tite, é isso? O Tite, ele fazia o tratamento na frente do Parque São Jorge. Ficava ali na frente do Parque São Jorge, na rua São Jorge. Cara, ficava mó fila lá. Cara que não andava, ceguinho. O Tite fazia todo mundo voltar a ver, andar. Ficava um lá atrás, com a garrafinha no Rio Tietê lá, pegando. Tanto, RG... Água se você benta, passar... Água benta marrom. Água benta, eu não sei se ainda tem, Sombra, mas na frente do Parque São Jorge, na época do Tite lá, tinha um monte de muleta pendurada, assim, tipo, que o pessoal jogava no fio porque não ia usar mais. Igual em Aparecida. Cera, né? Sabe? Vela pendurada, assim, também. Olha, no portão. Olha, mano, chegou uma notícia aqui, uma informação. Não é notícia, é uma informação. E não adianta que eu não vou dizer a fonte, hein, o Eduardo Batista. Não adianta não, hein? Que haveria clubes mexicanos atrás de Marquinhos Gabriel. Não, tomara Deus. Times mexicanos? Mexicano gosta de tequila e guacamole. Vai adorar Marquinhos Gabriel, velho. Eu odeio os dois, tanto guacamole quanto tequila. Guacamole é ruim pra caralho. É, eu não gosto dos dois. O que a gente deve estar sendo xingado agora. Eu vou jogar contra vocês. Olha lá, você gosta de guacamole? Então, não é. Abacate é doce, não é salgado. Deixa eu falar, não era a minha preferência. E vou ser sincero, aí o pessoal do McDonald's trouxe aquele sanduba. Sabe aquele lanche? Ah, esse sim. O mexicano. Esse eu comi, não, esse é top. Aquele sim. E juro por Deus que não tem nada a ver por fato de ser nosso patrocinador. Não, esse eu comi. Realmente eu comi. É top. E é muito legal. Ele vem com vinagrete por cima, eu comi isso daí. Muito legal. Não, e não é, juro por vocês, não é porque nós, eu não gosto de guacamole. Aí eu comi o lanche que eles trouxeram aqui. No lanche tudo bem, mas eu tô falando não, é o tradicional. Você entendeu? A comida mesmo. Bom, pelo menos eles tiveram o... Ali quebrou um pouco, a receita, né? Deles ali ficou bem legal. Não, a combinação no lanche ficou top. Então, quebrou. Legal. Ficou top. Ficou legal. Agora, se você vai, por exemplo, no rodízio mexicano, RG número 2. Ah, concordo com tomar você. Tequila, mano. Comer aquela... Eu comi uma vez no rodízio japa, sombra. Japa não, mexicano. Tinha uma pimenta. Esqueci qual que era. Não é jalapeno. Giloque, eu acho que é um bagulho assim. Ela era como se fosse uma coxinha, Sombra. Ela era empanada. Ela era empanada. E o cara pegou e falou, vocês estão acostumados a comer pimenta? Se você não tiver, falou, faz o seguinte, fura ela. É como se fosse uma coxinha. Ela era empanada e a pimenta tava dentro, assim. O cara falou, fura ela. E com a ponta do garfo, você coloca na língua pra sentir o ardor da pimenta. Derreteu. Velho, eu pus aquela porra na boca, o bagulho, tipo, parece que anestesiou a língua. Nossa! Aí eu falei, velho, o bagulho é treta, hein? Aí tinha um trouxa, um amigo meu, Cascão, tava lá comigo lá, eu falei, velho, te dou 50 pau se você mastigar essa pimenta e engolir ela, inteira assim, inteira. Você tá de brincadeira que o nego fez isso. Velho, fez, Sombra. Que animal, e eu falei, mas na hora que eu vi que ele começou a mastigar, eu falei, opa, não vale engolir de primeira, mastiga aí, tem que dar 10 bocadas na pimenta e depois colocar ainda sublingual. Falei, arrasta o fragmento da pimenta pra baixo da língua. Ave Maria. Aí ele fez isso e abriu a boca assim, ó, levantou a língua e tava assim, Sombra. Eu fiquei com dó, eu paguei carne 50. Viva. Nossa, velho. Pra você ter uma ideia, ele pagou 20 pau pro cara trazer leite rápido pra ele. Porque a única coisa que corta o efeito da pimenta é vodka ou leite. Ele falou, pelo amor de Deus, me traz. O cara vermelho assim, mas tipo, começando a ficar roxo assim no pescoço. Sei. Eu falei, velho, essa porra desse moleque vai morrer aqui. Ele deu 20 pro garçom, ou seja, o saldo líquido ficou em 30. Ele chegou em casa, ele falou, eu não conseguia dormir, eu tive que dormir pelado do lado do vaso, eu tentava vomitar e não vinha. Velho, ele falou, o que eu gastei de antiácido, mas você imagina qualquer marca aí, magnésia, foi tudo, ele falou, eu gastei mais de R$50 com esse negócio pra tentar corrigir. Tá louco. Falou, imagina tá pra louco. Sair no dia seguinte isso daí. Velho, você que é dado as pimentas, não é? Sim. Já teve uma que você provou assim, que você falou, puta, que inferno. Você sentiu no inferno. Olha, Sombra, eu vou ser sincero pra você. Hoje, graças a... Ou você é o Charles Bronson da pimenta. Então, graças ao... nenhuma pimenta me derruba. Graças aos ouvintes do Estádio 97. Muitos. Steven Seagal da pimenta. Muitos ouvintes. É o Braddock. Eles colaboram e me trazem pimenta do México, da Amazônia, de qualquer lugar do mundo. Eu tenho uma coleção vasta de pimenta. Sim. Pimentas fortes. Mas a pimenta mais forte ainda, aquela que faz chorar mesmo em casa, pelo menos quando o pessoal vai, é a comari. Comari. É a que a minha mãe prepara. Ah, tua mãe, ela prepara a pimenta? Sim. Ah, é? Somos baianos, né? Não esqueça. Então é uma pimenta... Ela não, é... eu sabia que você era baiano, sua mãe não sabia. É, ela é pequenininha. Agora eu tô sabendo. Mas você chora. Você realmente chora e chora mó legal. Treta, RG. Chora legal. Mas pra ficar boa uma pimenta, quanto tempo demora? Porque tem que deixar curtindo, né? Você tem que curtir no óleo uns 3 meses. 3 a 4 meses ela já fica legalzinha. Já fica boa. Ah, mó treta, mano. Legal, hein? Aí você abre o vidro, assim, só o cheiro já... Já é impactante. Que você vê onde a pimenta é boa. Mas eu tenho uma tia, RG, que ela também é do interior aí tudo mais. Família do meu pai é do interior. E... Não é tipo que não é do Mota, que é pajé, né? Não. Pessoal lá de Pirassununga, Indaiatuba também, enfim... essa minha tia, ela tinha uma colher que ela deixava dentro do negócio de pimenta. E a colher, ela começa a deformar a sombra. Ela fica com como se fossem uns pontinhos por causa da pimenta. Corrosão? É, a corrosão da pimenta causa. Imagina, se corrói uma colher, imagina o teu estômago, cara. É, mas aí você tem que ver que o seu estômago... Eu concordo, mas o seu estômago também tem um ácido que é extremamente corrosivo, né? Sim, é pra digerir a comida. É o clorídrico, né? Pra digerir a comida. Se a pessoa não tem o hábito, a pessoa não tem o costume, você tem uma variedade... Ácido gástrico, você tem uma variedade de pimentas que são confortáveis para você comer. Agora, quem gosta, quem curte, vai na pimenta forte mesmo. Pega um pouco do ácido do estômago nenhum. Do RG, vê se fura o domínio. Não, mas o ácido gástrico, ele é tão forte quanto uma pimenta, até mais, porque ele faz a digestão de alimentos. Tá preparado para isso. Se você pingar um ácido gástrico, sei lá, num ferro, é capaz de corroer também. Mas imagina, velho. Isso é louco, mano. Mas a pimenta, ela é boa pra saúde, viu? Vai lá, já. Não vai fazer isso em cima do Domênico. Não esqueçam disso. Quer saber se fura a calça do Domênico? Você tá louco, velho? Estádio 97 aqui na Energia 97. Continuando com as manchetes. Oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Beba com moderação, Bento. Color. É isso, André. Peraí, o Catra tá cantando. Vem tricolor. Olha, amanhã pode ser que tenha surpresa, viu? Parece que o Neilton. Olha aí! Ele tem entendido o que o Rogério Ceni quer após uns meses aí. Tá vendo? Com o Rogério Ceni, parece que ele finalmente entendeu o que o. Se o outro dizer. Não entendeu, o Neilton entendeu. Exatamente. Então pode ser que ele apareça, mas já que o Morato, né, tá fora, o Wellington nem também, estão machucados os dois. Mas o Morato chegou a uma conclusão se vai ser necessária a cirurgia ou não? Ainda não vi sobre. Então ainda dou aquela analisada aí pra ver. Tem alguma. Ô, Mota, Morato já era quantos meses fora? Ainda sai 6 meses. Então já era, Sombrão. Morato já era, certo? Mesmo? 6 meses? É cirurgia? É. Tá certo isso? Ó, vou falar no ar. No, dobradiça, no dobradiça. Dobradiça. Era no ligamento posterior cruzado. Ah, que beleza. Nossa. Então é isso, amanhã é Justiça e Defesa pela Sul-Americana. E é isso aí. Não sei se isso é um tanto de boates. É que dizer boatos, viu, gente? Eu tô zoando. Foca News? É. Mas uns papinhos aí de que o São Paulo estaria atrás do Alisson, goleiro da seleção brasileira. Alisson. Bom goleiro, hein? Bom goleiro? Então, Sombra, eu sinceramente, acho. Cara, eu acho que pro cargo goleiro de seleção brasileira titular, é muita vaga pra pouco goleiro. Agora, pra clube, tá o, bom, Alisson, né? O Alisson não é mau jogador, não. Inclusive, melhor Sombra, que o Denis, que os caras que estão lá? Bem melhor, bem melhor. Então tá bom. Inclusive, Sombra, o Alisson possivelmente ele vai pedir uma transferência porque ele não tá jogando. E o Tite já deixou claro aí que jogador que tá no banco da tua equipe... Não merece vaga na seleção brasileira, porque uma coisa, Sombra, principalmente pra goleiro, é que o cara precisa de ritmo de jogo. E o goleiro só consegue esse ritmo de jogo jogando, cara. Jogador, de vez em quando, ainda tem uma mamata, porque o cara, às vezes, não é titular da equipe, mas vira e mexe aquele cara requisitado, ele joga 20, 25 minutos por partida, joga 30, no outro jogo o titular não joga, ele entra e vai lá e faz. Agora, goleiro, cara, é difícil você fazer um revezamento. Principalmente o Alisson, que chegou lá há algum tempo e nunca conseguiu aí ser titular da equipe dele. Então, se ele continuar a persistir com a presença dele na Europa e abdicar da titularidade, possivelmente ele vai perder espaço na seleção brasileira também. Chegou para mim uma informação, uma fonte, e não adianta o Eduardo Batista reclamar, não vou revelar a fonte mais uma vez, que o Alisson foi oferecido ao São Paulo Futebol Clube, ou seja, foi oferecido, né? Nem é uma questão do São Paulo ter ido atrás. Que o Alisson teria sido oferecido ao tricolor. Bom, tomara aí, se for o caso. Mas deve estar procurando mesmo, né? Porque tem que jogar, né, cara? O cara fica lá, pô, com a bunda no banco. Agora, lá, e aí? Pelo que deu pra entender aí, não que tenha tido uma entrevista oficial, etc e tal. Mas o Rogério já falou um tempo atrás. Agora, pra chegar jogador, só aquele tipo de jogador assim que chega pra jogar, pra... encaixar no time mesmo, vem pra ser, tem que ser aquela chegada, né? Jogador que chega chegando, não é jogador que chega pra brigar por posição, tem que ser o cara que chega e fala, opa, cheguei, vou jogar. Não, não é o calculadora, né? Chega pra somar, chega pra dividir, chega pra... né? Não. Tem uns jogadores pra somar tem vários, pra somar, por exemplo, somar no departamento médico, o Wesley é o mestre, né? Boa, esse foi uma surpresa... Eu não pensei que fosse acontecer isso com o Wellington. Não, Wesley. Ah, o Wesley. Não, o Wellington nem também. Wellington nem também. O Wesley, pelo amor de Deus. Agora, o Wesley machuca demais. Aí vai dizer assim, ó, preparação física do São Paulo? Tudo bem, eu também reclamo muito aí, até um tempo aí, de que o São Paulo parece que no segundo tempo morria. Mas o Wesley, meu, desde a época de Palmeiras, etc e tal, machuca pra dedéu. Mas é, ou ele machuca ou ele não joga, então também, tanto faz. É isso aí. Estivemos com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Lembrando que quem ligar aqui e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? E o primeiro palmeirense que entrar no ar e responder a pergunta, qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Acertando a resposta, ganha um par de ingressos para o jogo Palmeiras versus Atlético Tucumã, um jogo de vida ou morte para o Palmeiras, jogo tenso, jogo nervoso. Palmeiras não pode nem pensar em perder por 2 gols de diferença. Né? Aquele jogo de muito nervosismo, aquele jogo de grande tensão. Vai ser uma tensão grande. Né? Primeiro tempo vira 1-0 Tucumã. Aí, Domênio. Ah, segundo tempo, 37 seca, do segundo. Seca. 37 né? do segundo, pênalti pro Tucumã. Olha o Zante aí. Olha o Zante. Aí o Praz vai lá e defende, mano. O Praz vai lá e defende. Pô, esse é o Praz. E o Domênico. Olha o Zante, olha o Zante. 42 gol do Tucumã. Olha o Zante. Afe Maria. Ô, Narigudo, vamos falar aqui de fricô, vai. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto não é, não. É sério. É claro. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! É isso aí, fricô! É pra salvar o ambiente da sua empresa e da sua casa. Ah, meu Deus do céu! E funciona bem, hein? Vamos ao telefone 3284-7097. Porém, antes, lembrando o seguinte. Hoje eu prometi, né? Aliás, ontem eu já tinha prometido. Essa semana, quem fechar o resort do Estádio 97 ganha uma garrafa de espumante. Olha que legal. Até sábado. Então, olha, ligue lá na Lotus Travel. Ligue já. Faça já a sua ligação, garanta a sua reserva, garanta o seu apartamento no resort do Estádio 97, tá bom? Vai ser um evento, mais uma vez, muito bacana, é a 9ª edição, de 9 a 11 de junho, no Bourbon Spa Resort Atibaia. Aquele fim de semana completo com a turma do Estádio 97. E vai ter Futebol Society, futebol de botão, futebol no videogame, os jogos de cassino da Cassineira, o Autorama da Slot Car Brasil, o pessoal do estádio fazendo o programa lá, estaremos todos juntos, a resenha da madrugada, o bailinho do Dodô, stand-up do Rudy Landucci. Tudo isso no fim de semana, que começa na sexta-feira às 5 da tarde e vai até o domingo às 6 horas da tarde. Animal, cara. Ó, às vezes você fala assim, ó, pô, tem parente, né? Vai com parente, reúna a família, sim, né? E pra quem paga à vista, tem desconto, hein? Tem desconto legal pra quem paga à vista. Faça já sua reserva, ligue agora. 2896-4665. 2896-4665. Esse é o telefone para você fazer a sua reserva do resort do Estádio 97, tá bom? E você pode também consultar através de e-mail, no e-mail viagens@lotustravel.com.br. viagens@lotustravel.com.br. E no quarto com o casal, 2 crianças até 12 anos não pagam. Por exemplo, se o Domênico fosse um cara que pagasse, né, o cara, assim, fosse um ouvinte que quer estar junto com a turma do estádio. Domênico, quem que, por exemplo, assim, te agrada assim quando você ouve o estádio? Oh, Domênico ouvinte agora, né? Então, olha, quero ir no resort. Quero ir no resort porque tem isso ou aquilo. O que você gostaria? Que eu gosto do resort? É. Como atração. Atração? Atrativo. É. Ah, eu gosto de bastante coisa lá. Eu gosto. Futebol de botão eu gosto. Aí, tá vendo? Acho legal. Ah, eu gosto do videogame, é legal. Eu gosto do bingo. Ai, tá vendo? Eu gosto de assistir os jogos. Não jogar, mas assistir é legal. Mas os jogos lá que tem lá é legal. A comida é coisa sensacional. Do restaurante. Aí não dá pra comparar. A comida é uma coisa fantástica. Aí o Domênico, se fosse ouvinte, ele ia ligar agora lá na Lotus Travel. Ah, mas já tava ligando. E ainda ia ficar sabendo que, por exemplo, as crianças, as duas filhas dele não iam pagar porque elas têm menos de 12 anos. Já pensou? Exatamente. Entendeu? Exatamente. É assim que funciona. É. E ó, alimentação, tudo completo, tá bom? Parte de bebidas não alcoólicas é servida gratuitamente dentro dos horários de refeição. Boa. Então ligue agora e fale lá na Lotus Travel. E fechando o resort essa semana até o domingo, até o sábado, 1 da tarde, você ganha uma garrafa de espumante para você comemorar de repente com sua esposa, com a sua namorada, tá bom? 2896-4665. Queria agradecer o apoio do Edu Botões, também da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou, jogou. Também apoio do Madrugão. Ah, com certeza, Sombra. Ó, para você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas. E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149,00. É isso aí. Entra lá, tá bom? Vamos lá. Então, telefone 3284-7099. Oi, RG. Não, só para registrar. Eu não sei quem é, não conheço, mas fui informado que lá na Teodoro Sampaio, lá embaixo, próximo à Faria Lima, tem um tipo de um barracão lá, um galpão, alguma coisa assim, e alguém fica lá ouvindo o Estádio 97 num volume muito alto. Sim. Então quero agradecer. Você vai pedir para baixar o volume? Não, claro que não. Quero agradecer esse nosso ouvinte, que eu não sei quem é, mas. Pensei que ele ia dizer que estava perturbando. Não, que proporciona a galera curtir o estádio. Vai estar legal. Muito obrigado. Tá com cara de ser desmanche, velho. Barracão de zinco, som alto. Desmontando um carro, velho. Com som ligado. Com som ligado no talo, mano, que é para disfarçar. Tá ouvindo o estádio 97, o problema é dele. Se é desmanche, isso já é um problema da polícia. É, não é nosso. Mas é ouvinte, gosta de ouvir o estádio 97, responde com a energia 97, legal. Que bom. O que ele tá fazendo, eu não sei. Alguém não que importa. O que ele tá ouvindo no estádio. Cola lá, né, RG? Cola lá pra dar uma pescoçada. Tenta lá. Pô, mas de repente você pode estar dando uma dica pra polícia forte, hein, RG? RG, mano. Boca de graxa, RG, hein, mano. Não, mas por que polícia? Por que polícia? Porque no caso vocês estão julgando. Vocês estão julgando a pessoa. Que desmanche, imagina. Não, a gente tá colocando hipóteses. É, aí, tá vendo? Agora hipóteses. Tá colocando hipóteses. Verdade, não faça isso. Pode ser um trabalho lícito ou não. Você vai na do corintiano? Aí, você fala bobagem. Não pode ir na do corintiano. Não, eu não vou na do corintiano. Eu não vou na de ninguém. E quem foi a ideia de que seria um desmanche? RG de quem foi a ideia de quem seria um desmanche? Quem foi? Conjecturei um fato. Pode ser, hein? Pode ser. Não é? Às vezes é. É igual o caso, RG. Você viu aqueles filmes, por exemplo, que o cara tá cavando um túnel na direção do banco, mano? Sim. E o cara começa a deixar o som alto, bombando durante o dia. Pra disfarçar o barulho, RG, da escavação. E o cara cava o buraco com uma colher de sopa, né? É, retirada de terra. Não, isso aí é preso, mano. Fala em túnel. Um sonho de liberdade. Fala em túnel. Viu esse filme? Bom, mano. Bom pra caramba, meu. Fala em túnel. E a Ritinha, hein? Meu Deus. É a Ritinha. O que é você... Agora você foi... É a Cadillac? Peraí, agora você falou tanto grosso, né? Porque você falou em túnel e a Ritinha. Ó, RG. Que alusão é essa, meu? Nossa, agora ele foi. Nossa, foi grotesco, mano. Agora, hein? Ritinha, ela passa por um túnel. Nossa, as mulheres agora se sentiram, hein? Um pedaço de carne, né? Ritinha passa por um túnel de água. Sim, brincando. Imagina. Sereia. Ah, e vai ter uma foto que você vai gostar, velho. Eu vi aqui, olha. É uma foto aqui do Giannichini mergulhando como uma sereia, você viu ou não? Giannichini? Posta homenagem a Isis Valverde. Aí o Mota vai curtir, não sou eu. Vamos pro telefone 3284-7097, tá? Liga aí, vamos participar ao vivo. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Toca, Asdrubal! Barra pro inferno. No canto! Sente, pedala, mano! Sente, pedala, mano! Uai! Alô! Alô, boa noite. Opa, quem fala? Boa noite. É o Wellerson que tá falando. Quem? O Wellerson. Wellerson. Wellerson. É o Wellerton. Wellerson. Carlos do Carmo. Wellerton do Carmo. Wellerson Carlos do Carmo. Wellerson. E quantos anos, Wellerson? Eu tenho 40 anos. 4.0, RG. É, pode ficar tranquilo. Se a vida começa aos 40, ué, pode ficar tranquilo, Domênico. Assim. Pode falar com ele sem medo. É? É, ele tá carmo. Sensacional! Não se preocupa. 10, salvou. Não se mete, porque ontem você me derrubou da cadeira, né? Faltava você ontem, né? Aliás, eu vou te falar uma coisa. É engraçado, olha, tem coisas de bastidores, né? Que ontem o Mota, ele fez um trocadilho muito inteligente, né, cara? Ele fez alguns. Aí teve uma pessoa de nível de diretoria aqui na rádio que chegou pra mim e falou assim, meu, o que aconteceu ontem no programa? Como o Mota fez aquele trocadilho? Juro por Deus. Ah, deve ter sido a Cecília. Hã? Deve ter sido a Cecília que elogiaram? Ah, então você sabe quem é a pessoa? Em nível de direção, hein? É mesmo, hein? Ah, então deve ter sido assistido. Mas fala assim, meu, como que foi isso? O que aconteceu, cara? Mas ela veio falando assim, né? Como se fosse assim, um fato, meu. Porra. Ué, jamais tinha ocorrido, né? O homem já pisou na lua. Ué, o homem descobriu o fogo, né? O Harley passa de quanto em quantos mas anos? Mas qual foi o trocadilho que o Mota fez? Nem ele lembra. Ah, essa é a questão. Ah, também não força, né, mano? A coisa boa é você viver o momento, né? Ficar lembrando, não, né? Não adianta. Ah, não, mas ele deveria ter guardado, pô. Ah, depois. Ele guardou junto do diploma dele da Faculdade de Belas Artes. Né? Guardado lá. Ô, velho, e o bairro? Agora o Benjamin tá aí? Sempre tá aqui. Se ele não tá de presença física, ele está em aula. É, tá. É verdade. Tá. Então, vamos ver se ele vai adivinhar. Esse vai ser difícil, hein? É. O nome do bairro é Jardim Valentina. Valentina? Jardim Valentina. Valentina, Valentina, Valentina de Jesus. Não sei. Também não sei, não. Também não sei. Oh. Cadê o Benjamin? Ele não é bom? Ele não sabe de tudo? É, ele falou que ele tá balançando a cabeça ali, que esse ele não sabe, velho. Essa daí não dá. Ganha dele, hein? Então, é Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Fala em Ribeirão Pires, olha, não sei se você gosta de festas juninas. É, ali vai ser o mas bicho aí, pegar, hein? Aí na região do ABC vai ter uma festa junina aí do Energia na Veia, né? Aí sim. Que vai ser lá na Estância Alto da Serra. Uma festa junina legal demais, pra você ter ideia, velho. Os ingressos a R$40. Ô, louco! Ingresso de pista a R$40. Crianças, pode entrar criança a partir de 5 anos acompanhados dos pais. Sim. E até 10 anos não paga. Nossa. É moral, hein? Aí sim. Tá vendendo muito aqui a Estância Alto da Serra, é um lugar grande. Acho que eu vou derrubar um quentão. Cara, né, e assim, você tem uma experiência muito grande em festas juninas lá. Vai ser um festão, vai ser animal. Vai ser legal, vai ser legal. Hein? Derrubar um quentão. Quem quiser comprar ingresso, aí entra aí no site festaenergianaveia.com.br, festaenergianaveia.com.br. Ou vai direto lá, quiser comprar online, vai no ticket360.com.br. É, BR. BR. BR. Aí, pega a família e dá um presente. Pertinho, legal, ó. Pertinho de casa. Você tá em Mauá ou Ribeirão? Eu moro em Ribeirão Pires mesmo. Ah, tá. E que Mauá tem a ver com isso? Eu pensei que era uma outra festa junina. Não. O resto é festinha, desculpa. É isso mesmo. E o time, meu velho? São Paulo. Chinão, não adianta bicho. Falar não, porque a nossa história ninguém apaga, ruim. Meu. Pode zoar aí, a nossa história ninguém apaga. Ah, é? É verdade. Ah, eu quero fazer uma reclamação, pode? Reclamação, RG. Departamento de reclamação. Desculpa pelo Domênico, mas fala. Que isso? É o seguinte, o seu Bento é um bunda mole. Não! Porque a bunda sobra, mole, não. Sobra você como sou chefe aí, Bento. Você tem que reclamar. Porque não. O seu Beto, quando é o placar do Palmeiras, quando o Palmeiras perde, é aquele placar xoxo. É engraçado isso, né, velho? Quando é o São Paulo, quando é o Santos, quando é o Palmeiras, ele faz um placar de quase 5 minutos. Palmeiras não, Corinthians. Ah, é. Corinthians, o Santos e o São Paulo. É, o placar dura 5 minutos. Bem lembrado. O Palmeiras dura 10 segundos só. Bem lembrado, velho. Eu vou te falar uma coisa. Você tem razão. Você matou. Bunda mole. Bunda mole. O Paulo falou que ele é um bunda mole mesmo. Não, isso acertou plenamente. Bundão, velho. Bundão, é isso bunda mesmo. Bunda mole dos grandes. É. Bunda mole é muito forte, hein? Agora, bundão. Mas é muito forte, bunda mole. Nós vamos fazer uma investigação. Vamos fazer o dossiê placar aqui, não. É. Não, juro. Vamos fazer o dossiê placar. Eu vou ligar depois, vou decobrar isso aí, hein, meu? Ó, o seguinte, já tá na incumbência da produção. Vai ouvir todos os placares desse ano. Pra ver. Por favor. E você vai ver a média de tempo gasto em cada placar de cada time. Isso. E nós vamos ver tem razão, quais são os placares que teve mais zoação. É. Ah, o do São Paulo. Inclusive, quando você não tá aí, eles deitam e rolam, hein? deita e rola. Isso mostra que ele é mais uma vez um bunda mole ao quadrado. É bundão, é bundão. E você tem razão, porque o único placar que não tem produção é do Palmeiras, bem lembrado. Tá certo. Você tem razão. Como assim não tem? Você tá maluco? Bem lembrado. É. Não tem, você tá louco? Não, não tem. Os outros ele produz. Ah, ele faz civil. Você tá maluco. Ele contrata cast, sabe? É. Faz um. Ó, é bem não, lembrado. Senhor, nada de bem lembrado. Não. Vamos bem preparar lembrado. Um placar. O último placar que ele fez foi um melhor que vocês falaram aí, ó. Seus vendidos. Olha, tá próximo bom. Placar do Palmeiras, tá a gente vai fazer em 10 episódios. Vai fazer o cat, porque um manezinho entra aqui e pede, vocês vão fazer. Não, tá louco. Falei quem é? Ele tá dizendo. Eu falei quem é? Não. Como assim, juiz? Eu não falei, mano? Não, juiz. Não. Não. O juiz também é você apenas sugeriu que fosse ele. Ele tá colocando aquela puça aí. Segue o jogo. Ô, Wellerson, você é tricolor, é verdade. O Júnior Tavares, ele deu uma entrevista dizendo: podemos ser campeões de tudo, não vê necessidades de reforços. Você concorda com essa frase de Júnior Tavares? Ou você condena ou absolve Júnior Tavares? Ah, eu condeno, né? Eu condeno. Condeno porque acho que São Paulo precisa de alguns reforços, sim. Inclusive, vocês estavam falando sobre o Wesley, né? Esse cara demorou pra poder... Ele tem que sair fora do São Paulo rapidamente, né? Esse cara deve fazer um mal pro time, assim. Não, eu não vejo garra, não vejo vontade, não vejo nada, entendeu? Então... E outra, São Paulo precisa montar um time com vontade de vencer, né? Porque os caras jogam bola ali, toca pra um lado, toca pro outro, mas não tem aquela objetividade, né? Mas olha, eu vou discordar só de uma coisa, cara. Eu acho que o ano passado a gente tinha um time apático, sabe? Mas esse ano a gente pode discutir questões táticas aí, né? Se joga avançado, toda aquela pataquada que a gente já fala sempre, né? Sim. Mas eu não vi falta de vontade nos jogadores do São Paulo, não, sabe? Eu não vi falta de vontade. Eu vi muita correria, sim. Agora, a questão é saber. Às vezes você corre, mas não sabe se está correndo de maneira correta, né? Tem uma série de ajustes a fazer. Mas eu não vejo falta de vontade. Eu vi um time aí bem, assim, no quesito vontade, cara. Sério, minha opinião, hein? Eles demonstraram vontade no segundo jogo contra o Cruzeiro e contra o Corinthians, mas aí já tinha ido, né? Já tinha ido pro espaço, né? Eu também acho que se tivesse jogado o primeiro jogo contra o Cruzeiro como jogou o segundo, poderia ter uma história diferente. Não perderia jamais essa classificação. Poderia, né, ser uma história diferente. Mas... Agora, você falou, precisa de reforços, tá? Então vamos lá. Gol, precisa ser de reforço? Não, o Renan pode continuar. Tá. Lateral direita. É, aí precisa acertar quem realmente vai ser o lateral direito, né? Porque se você não der também uma sequência, fica complicado de cobrar depois, né? Mas precisa ou não precisa? Ah, não, não precisa. Precisa não só precisa. Acertar o lateral, porque tem o Bruno e o Bufarini, né? Ah. Aí precisa acertar quem realmente vai ser o lateral pra dar uma confiança pra pessoa, pra que ele tenha uma rodagem, né? Zagueiros. Ah, zagueiro tá tranquilo assim, né? Maicon assim e o Rodrigo Caio tá tranquilo. Lateral esquerdo. Esse aí também, o São Paulo achou esse Júnior Tavares aí, tá bem, né? Também acho. Vamos lá, pro meio de campo. Vamos lá, em tese, dois volantes, né? Um que fica mais pra marcar, outro mais pra sair, vai. Vamos lá. Hoje quem tá ficando pra marcar é o Jusilei. Quem tá saindo é o Cícero e o Thiago Mendes, né? Mas vamos lá, no meio de campo, precisa de reforço? Ah, seria bom, porque o Jusilei, se ele ficar em forma realmente, já percebeu ali que ele domina aquele setor, né? Mas eu não vejo criatividade no Cícero nem no Thiago Mendes, né? Pra ser aquele volante que carrega a bola, que conduz, que ajude também, né? Na hora que precisar marcar, eu não vejo essa disposição desses dois jogadores aí. E ataque? Ah, o ataque, se o Cueva não ficar zoando, né? Como ele costuma fazer aí, acha que já é estrela e pra ele dá um toque de calcanhar, dá uma finta, faz um gol, não precisa fazer mais nada, né? E definir também, Luiz Araújo parou de jogar, né? Fez alguns gols aí, depois não conseguiu produzir mais nada. E esse Morato, que era um pouco essa esperança nossa aí, né? Só que parece que o rapaz se machucou. Machucou, rapaz, rompeu o ligamento. E chegou pra mim uma informação, uma fonte me mandou, e nós pode pisar em cima das calças, Eduardo Batista. Não vou revelar a fonte, não interessa. É que o São Paulo quer um zagueiro. Um lateral direito. Nossa. E um atacante de beirada. Beirada. Uma beirada é legal, beirada. A palavra. Pela beirada. Jogar pelas beiradas. Isso é fonte boa, viu? É igual aquela, sopa. Aquelas, sabe aquelas águas que vem com cheio de propriedades? É. Fonte boa, é. Que tira, aquela água que você passa no rosto, tira ruga, limpeza de pele. Sabe? Fonte boa. De beirada. Um negócio é milagre mesmo, né? É. Quem seria? Oi? E quem seria? Ah, não sei, né? Acho que eles tinham até alguma esperança aí no Morato, né? Mas o Morato... machucou, né, mano? Ele fez uma única partida e jogou muito bem contra o Cruzeiro, né? Teve personalidade, que às vezes não basta jogar bem, às vezes o jogador que só joga contra time pequeno, né? Esse aí teve personalidade. Mas eu não sei, eu ainda falta, acho que falta um meia ali, viu? Ainda falta um meia. A não ser que o Tomás, nos treinos, esteja mostrando que ele possa ser uma peça a repor consideravelmente. Falta um ganso. Mais sombra. O ganso do bom momento, época, né? Sim. É. Oi? Eu vi uma época falando que tinha uma... As pessoas estavam avaliando o desempenho do jogador antes de contratar, né? Só que parece que depois que eles fecham o contrato, cadê o desempenho desse jogador, né? Fica muito aquém. Fica muito aquém. Esse Tomás que veio mesmo aí, ele não... Até agora não disse pra que veio, né? Ah, mas ele não teve... Pera, não deu nem pra julgar o atleta, gente. Não jogou meio. Ele não jogou, vamos ser sinceros. Jogou um jogo inteiro. Se somar quanto um tempo em campo, não deu... Okay, um jogo inteiro. Um jogo e meio. Mas isso que você tá falando, velho, me passa a impressão do seguinte, que nós temos o jogador ótimo, o bom e o regular. O ótimo os caras levam pra fora. O bom que está ficando aqui está indo para Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, ou Cruzeiro. E o regular é o que sobra para nós aqui, para ficar dividindo aí. É o que... Mas eu discordo disso. É o que dá impressão, velho. Porque é o seguinte, o prato é um ótimo. Sim, mas ele veio. Aí você tem fora da curva. Claro, você vai ter as exceções. Toda regra tem a sua exceção. Mas O Cueva, eu hoje classifico, dentro do novo panorama nosso... Eu coloco o Cueva dentro do patamar do ótimo. Eu acho que assim, nós no goleiro nós estamos no regular, na lateral direita nós estamos no regular, na zaga nós estamos num patamar bom, na lateral regular, esquerda, eu acho que no futuro poderá ser ótimo, eu acho que nós estamos numa boa lateral esquerda. Agora, volante, eu acho um desperdício. Volância. É muito regular. E o que você... Volância é o filho do volante com a melancia. E o que você está dizendo... Volância. O que você está dizendo... Então, mas assim, eu acho que puta, é um desperdício o Jusilei ficar só como cabeça de área ali de volante. É que São Paulo não tem hoje, né? São Paulo não tem hoje aquele primeiro volante aí que possa dar conta do recado. Não tem. O São Paulo tinha o João Schmidt que tá também já picando a mula, então não vale a pena você apostar nesse jogador. O Thiago Mendes não faz essa função, o Cícero tampouco. O que tem talvez a melhor marcação para poder fazer a função, mesmo não sendo a dele, principalmente a dele... É o Jusilei, é mais um quebra-galho. Ou você pode talvez aí deslocar o Rodrigo Caio pra fazer aquela função e adiantar o Jusilei. Mas aí você perde um cara que tem qualidade na zaga, né? Aí você mexe em dois setores, né? Acaba mexendo em dois setores. Agora tem o Militão que subiu da base. Ou seja, pode ser que o Militão vá suprir essa necessidade. Mas assim, garoto da base, a gente não sabe. Vamos ver, a grosso modo... Tem que ter vontade pra entrar no Brasileiro agora, a partir de domingo. Tem que ter vontade, né? Se eles estão falando num projeto de longo prazo, que é essa a ideia. Embora o futebol, esse negócio de projeto de longo prazo seja uma coisa extremamente difícil. Será inédito isso, hein? Se você pensar a longo prazo, há uma base boa. Há uma base boa. Sim. Há uma base boa aí para ser enxertada aí no período, né? Acontece que São Paulo precisa muito para dar continuidade de maneira positiva a esse projeto de médio e longo prazo. Precisa demais da vaga para Libertadores no ano que vem para mostrar que realmente é um time que está com um projeto. E a minha pergunta é que eu não sei se com o que nós temos hoje é suficiente para você chegar e falar assim, não, para ganhar o título realmente é muito complicado, mas dá para garantir uma vaga de Libertadores. Essa é a questão. Embora a Libertadores agora até a oitava. Ela proporciona aí... Mas acho que... Nada apertado. Acho que até a oitava até dá. Até nada, dá. Nada vai variar muito também da sorte que você tem com contusões. Sim. Sorte não, azar, né? Convocação para a seleção, quem que vai perder, quem que não vai. Exatamente. É, o que mata de você contratar jogadores bons é isso, né? Porque vira e mexe, eles vão pra, então, pra, pra seleção também, e aí desfalca. Também tem isso. E aí você não tem uma peça de reposição, né? Também tem isso, né? O Ellerson, com isso. Oi. Amanhã tem São Paulo e Defensa e Justiça no Morumbi. Vou falar que nem o Mano, se não ganhar amanhã, esquece. Fecha tudo e tchau. Não, mas tem que ganhar. Tem que ganhar, não, né? Mesmo porque se não ganhar amanhã, tá fora. Não, mas 0-0 é pênalti, né? Ok, né? Mas mano, não vai depender de pênalti, né, mano? Pra dar emoção, pô. Não, não, é emoção não. Ah, deixa, emoção é legal. Deixa que a emoção eu vejo aí quando tiver jogando legal, Palmeiras, legal, Libertadores. Legal. Emoção é bacana. É. Deixa que a gente deixa pênalti pros outros. Pra mim eu prefiro não. Ah, pênalti é pros outros. Wellerson, um abraço. Oi, pra você. Não, deixa eu só falar mais um pouquinho, rapidinho. Você vai falar seu Bento bunda mole, é isso? Não, não, isso é, deixa quieto, né? Ah. É o seguinte, é, primeiro agradecer a vocês aí, porque eu considero vocês como parte da minha família, assim, tá? É, no mas primeiro... o Domênico vai fazer aquele papel do cunhado que é chato, olha, hein? Olha o respeito, não, rapaz. Deixa eu... no primeiro estádio móvel que teve aí, foi o estádio que eu participei. E eu fui porque minha esposa, ela agendou, porque era o meu aniversário, eu queria comemorar com vocês aí. E quando eu cheguei aí no prédio, o segurança, o porteiro falou que o estádio não seria ali. E minha esposa, ela falou pro porteiro, poxa, mas como assim? Tava tudo combinado, né? E o Bate tinha mandado um e-mail pra minha esposa num dia antes, minha esposa não abriu o e-mail. Ah, eu cheguei até cê aí. Você sabe que você fui... quase demitiu o Bá agora, né? Então, só que eu fui super bem recebido por vocês, assim, porque eu lembro que o segurança falou assim pra mim, ó, sobe até o nono andar e fala com o pessoal. Eu nem sabia como é que era isso aí. Então, eu entrei em um elevador e vocês, a equipe saiu pelo outro elevador. Na hora que saiu, eu larguei minha esposa. Foi um negócio, parecia que eu tinha visto os meus ídolos assim, sabe? Eu larguei minha esposa, falei, esquece. Fui abraçar o Domênico. Obrigado. Fui abraçar o Portuga, fui, sabe, o Mano. Sim. E me trataram super bem, o Benjamin. Valeu. Né? E o Benja tratou bem, né? O Benja te legal, tratou bem. Cara. Pô, bacana isso, bom você dizer, viu? Então, inclusive, a minha esposa... A Elaine? Ela tá ouvindo, a Elaine. Isso mesmo. Né? Pô, legal, hein, meu? Ei, velho, hein? Memória, memória. Para tudo aí, para tudo aí. Memória. Como você lembra do nome da esposa dele? Ele, eu lembro, meu. Ele está contando a história. Olha, e eu estou... Eita! Ela é uma loura, ela é uma loura. Não é isso? RG! É isso? Meu Deus, é isso mesmo, é isso mesmo. Filho. Isso faz quanto tempo, velho? Filho. Quanto tempo que é? Que aconteceu essa cena, o encontro do RG com a sua esposa? O estádio móvel, eu acho que já fazem 3 anos. Ó, seu RG marcou, velho. Cuidado, velho. Cuidado. Olha, por sinal, deixa eu falar um negócio pra você. Começam a brotar mensagens no WhatsApp do velhinho que eu tô vendo aí, ó. É, mas deixa eu falar pra você. Ela estava com Jesus. O RG, mas todos nós estamos com Jesus. Mas o RG tá até no nome, né? O Benjamin não, mas nós estamos. Não, inclusive o Benjamin, a minha esposa no começo, ela achava o Benjamin meio assim, antipático, aquele negócio. Mas aí eu falei, impressão. Assim, que eu chegar lá, eu vou falar com o Benjamin pra ele poder tirar uma foto com você. O Benjamin atendeu ela numa boa, a gente tem essa foto guardada até hoje, eu tenho a camisa do São Paulo... que todos vocês autografaram. É porque ele tava saindo, cara, pro evento, então ele pensou que ia embora, por isso que ele tava feliz. E tem um outro fato curioso que foi assim, né? É. Na época que eu fui pra poder participar disso aí, eu queria passar meu aniversário aí. É. Eu lembro que o meu pai, ele tava doente no hospital. Sim. E é uma coisa meio triste, assim, porque passaram-se alguns dias depois do Dia dos Pais, meu pai acabou falecendo, entendeu? Só que eu guardo essas coisas... esse momento feliz que eu passei com vocês aí, por isso que eu falo que vocês, pra mim, fazem parte da minha família, porque vocês alegram todas as minhas tardes, eu escuto o programa do Palhacinho, até de madrugada, acordo 5 da manhã pra poder ouvir o programa do Palhacinho, então a energia, ela já faz parte, assim, e eu tenho que agradecer a vocês pela alegria que eu tive naquele dia. Lógico que eu tive uma tristeza, mas o meu pai sempre soube que eu ouvia vocês e que isso me deixava feliz, entendeu? Então... Sabe que você me deu uma ideia, cara? Acho que eu vou fazer uma promoção aqui. Esperar o Bá voltar, porque o Mota vai ficar no lugar do Bá e não vai dar certo. Então eu vou esperar o Bá voltar. Que isso? Eu falei já pra ligarem no zoológico que a gente tinha conseguido substituir. Nossa! Lá deu macaco gibinha lá do zoológico. Gente boa! Ia fazer o negócio direito, né? Quer dizer, o Mota tá aí, então tá bom. E o gibinha já tá teclando, hein? Já, o Gibinha, opa! Daqui a pouco tá falando do tricolor aqui com desenvoltura. Aí, Oi. Pensando em fazer aqui um esqueminha aí, viu, velho? trazer uns aniversariantes pra fazer o programa. Legal, tarde. Eu fui por duas vezes. Na primeira vez que eu fui, eu esperava assistir o programa como eu fui na segunda-feira, como eu assisti, né, vocês no estúdio e eu sentadinho ali fora, beleza. Mas, meu, eu até falo pra minha esposa assim, ó, você não tem nada a ver com isso mesmo, porque, meu, eu andei de limusine por São Paulo, sabe, eu fui tratado como uma pessoa, assim, eu falei, poxa, eu não mereço tudo isso, mas vocês me proporcionaram isso, eu fiquei muito feliz. Agora eu lembrei, o Ben já falou que você não merecia tudo isso, eu falei, não, ele vai na limusine com a gente, briguei por você, agora eu lembrei quem é você. O Bota passou a mão na minha bunda, né, tirando foto comigo. Ah, isso é natural, normal. Agora ele só tem olhos pro Alê, viu? É. Ah, é? É. Ah, tá apaixonado. Mas eu gosto de loira, entendeu? Eu já tenho a minha, tô tranquilo. É. Menos mal, menos mal. E manda aquele cartãozinho pra mim, por favor, hein? Quarta-feira? Opa! Hoje é dia de fazer o porquinho pular da panela, hein, tio? Eita, porquinho não, RG. É. Ururu. Não, tô brincando. Valeu, valeu. Falou, fera, um abraço. Muito obrigado aí por valeu. Vocês proporcionam pra gente, tá bom? Tchau, tchau, abraço. Obrigado, mano. Valeu, tchau, tchau. Deus, tchau. Valeu. É, e hoje o Mota tá meio deslocado, né? Sem o Alê aqui, ele fica meio perdido, ele né? Fica olhando pro microfone do fica assim, do Alê. É. Sabe aquela cara de cachorro quando o dono viaja? É. Fica esperando o dono voltar. Ele fica olhando pra cadeirinha do Alê. Ele já foi lá, cheirou a cadeira do Alê. Fica esperando o dono voltar. Véio. Ele esfrega o focinho na cadeira do Alê. É incrível, cara. O Mota tá parecendo aquele cachorro lá, o Akita, naquele filme lá, o Pra Sempre ao Seu Lado. Ah, não. Filme triste. Ô, Alê, você vai ficar participando do programa pro WhatsApp também, meu? Não vem aqui? Pô, tá querendo o quê, velho? Mas o Alê preencheu o formulário de falta. Ah, fez isso? Fez todo o procedimento, reconheceu o filme. Firma, etc. O Rude não. O Rude não. Ai. O Rude também tá estranho, viu, velho? Tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Fala aí, pessoal. Alguém me ajuda a entender o regulamento do Campeonato Carioca. Campeão da Taça Guanabara foi o Vasco. Campeão da Taça Rio, Fluminense. E o campeão carioca é o Flamengo? Exatamente. Qual é o critério desse campeonato? É uma bagunça total. Juro por Deus, eu não sabia. É isso mesmo? É, foi isso. Espera só um pouquinho, mas como é que é? Mas antigamente agora, o campeão de um era jogava com o campeão do outro. Então, eles fizeram três módulos, inclusive com um grupo lá também que não valia nada. Campeões? Então, esse segundo não valeu nada, Domênico. É, não, falar o primeiro a verdade, também não. Não, então, mas o primeiro serviu para classificar e para a final. É, esse segundo, de fato, não valeu nada. É, que foi final, um turno, mano? Que foi entre... Fla-Flu. Então, não, mas teve a semifinal antes, que também foi... Então, foi classificado para semifinal. Sim. Nossa, que merda. Mas todo mundo meteu o pau, Sombra, ficou extremamente confuso. Nem os próprios jogadores entenderam direito o que aconteceu. Foi realmente algo absurdo, cara. Aí absurdo. Fizeram uma overdose de clássico, porque teve clássico pra cacete, né? Banalizou, né, RG? Mas sabe por que isso? E o Campeonato Carioca, cara, ele tinha a melhor fórmula, viu, RG, entre os estaduais. Você tinha lá o campeão da Taça Rio. A fórmula era bacana. O campeão da Taça Guanabara. Sim, era legal. Se o mesmo clube vencesse as duas taças, não tinha final. Era campeão direto. Acabava, isso mesmo. Então você valorizava os dois turnos do campeonato. É. Agora dividiram em grupos. Aí tinha grupo A, B, C, D, E, F, G e X. Nossa. Então era ridículo. Um bagulho tosco demais. É. Eles queriam encher o Maracanã uma porrada de vezes e fizeram isso. Vamos lá. Banaliza, perde a graça o clássico. Mais mensagens no WhatsApp. Grave a sua também, 94-353-0150. Oi, galera do estádio, aqui é a Lohuama Samai, filha de corintiano, marido corintiano, mas sou geração Parmalat, graças a Deus, coração vendida. Boa! Um beijo pra vocês. Salvou. Em especial aí pro Dodô Palmeirense, que é o único decente aí desse cânion de cachorro louco. Beijo. Obrigado! É uma moça consciente, único hein? Decente, graças a Deus... Alguém salvou na família. Puta, pra mim essa família graças a Deus. A porquinha, falou o único decente. Obrigado. Ô, velho, puta família caída, né? É. Olha, o respeito ao ouvinte. Os pais dela são referência, né? A moça é muito bonita. Deve ser a família mais chata. Agora cidadã aí. Cidão, ela, no mínimo, vai ser a próxima... Olha o que você vai falar. Cidão. Inclusive, cuidado dos pais muito aí, pelo viu? Contrário, muito cuidado pelo contrário. Cuidado dos pais. Muito pelo contrário. Os corintianos essa são daí, os outros, essa né, daí ela? Deve ter comportamento suspeito. Não, senhor. Palmeiras tem comportamento suspeito. Quem tem comportamento suspeito é corintiano. Família inteira, não. Não, senhor. Foram os corintianos que geraram essa ingrata aí. Não, vamos senhor. Vamos lá. Mais mensagens. Alô, amigos aí do Estádio 97, é Reinaldo aqui da Barra Funda. Dodô, em primeiro lugar, o Cuca, o ano passado, falou que ia ser campeão, já tinha jogado várias partidas pelo Palmeiras. Palmeiras, já tinha saído da Libertadores, tinha perdido a semifinal do Paulista, já tinha tempo. Então não dá pro cara chegar hoje e já falar que vai ganhar alguma coisa. Segundo, esse papinho de que o Cuca tava bravo, isso aí é neguinha que já tá com freada de bicicleta na cueca. Lógico que é. Tá ouvindo? Porque estão tudo com medo do Verdão esse ano. Ai, Cuquete. Nós. Boa, velhinho. Olha, foi um dos ouvintes, né? Foi um dos ouvintes que teve a melhor consciência. Só falou bobagem. Bobagem. Que bobagem. Só falou bobagem. Foi um dos ouvintes que entrou aqui e não desperdiçou o seu tempo precioso. As Cuquetes, velho. Não desperdiçou. As Cuquetes, elas ficam enfurecidas. A cara dos senhores caiu. De todos os senhores caiu. Dizer que o Cuca não tava com uma cara de pano molhado ontem na entrevista é brigar contra a imagem. Verdade. É brigar contra a imagem. Pode não ser nada? Pode não ser nada, mas que causou estranheza. O presidente do clube e a dona da financeira lá, sorridentes ali, e ele sem esboçar o menor sorriso, chamou atenção, gente. Será que foi? Será que foi pelo que divulgaram? Aí ele veio, e aí depois que ele chegou, disseram pra ele, não vai ser isso não. Uma milha e meia pro Cuca? Não, mas isso foi divulgado, hoje, né? Mas isso não é o salário. É o que salário é. Entre tudo. Não, o salário é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês. É? Mais de uma milha? Não. Esse e isso aqui. É, então dá mais de um milhão. E um zero. Então o quê? Não, vocês erraram. Diz aí a sua fonte. Não, isso... Tá bom, não. Não é mímica, fala aí no ar. Não, falaram 660, pronto. 660 pau. Fora as uvas, né? Mais? Não. Mais? 660. Não, não tem... Bom, mas eu não sei se tem produtividade pra ganhar título. Tem, já tem. Mais, eu não sei. Mais prêmio. Mas tem nota, prêmio. Não sei. Não me põe na parede, não. Nota. Não sei. Pega a sua fonte aí. 660 mais prêmio. Mais prêmio. 660. Tudo bem que tem prêmio. Vai dar mais que... Fala aí, prêmio, Domênico. Não importa, se ganhar tá tudo certo. Fala aí, prêmio. Fala aí desse prêmio. Vou falar desse prêmio que é bacana. Aqui. Esse sim, esse você garante. Assim, esse aqui é um garante. Não só. A Bridgestone garante, aí já olha, presta atenção. Tem palmeirense que não assistiu o Verdão jogar contra o Atlético Tucumã pela Conmebol Libertadores Bridgestone. Sim. É, meus amigos, parece impossível conseguir esse ingresso, né? O cobiçado ingresso pra esse jogo, mas não. A Bridgestone vai te ajudar com essa. É só você agora comprar 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você ganha um par de ingressos para assistir esse jogaço do Palmeiras. É isso mesmo, não dá para perder, não. É aproveitar e ir direto para o revendedor oficial Bridgestone mais próximo, antes que os ingressos terminem. E eles estão terminando, hein? Então acessa aí, ó, para você saber mais. www.torcidabridgestone.com.br. É isso mesmo. Passou lá, comprou 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você ganha na hora, RG, um par de ingressos para assistir Palmeiras e Atlético Tucumã, válido pela última rodada da primeira fase da Libertadores 2017, é Bridgestone! Sabe a respeito do Morato? Eu tava vendo aqui mais informações, assim, há várias suspeitas aí, mas eles estão esperando aí uma avaliação melhor, depois que desinchar o joelho para saber direitinho o que pode ter acontecido, se é algo que vai demandar cirurgia, ou se é uma contusão que vai demandar um trabalho de fisioterapia. Ah. Então, nossa, ainda ficou feio o joelho dele, você viu? Tá tão inchado, Domênico. Ele fez aniversário, os caras puseram uma velhinha... Você não viu? Tá na internet, põe no Google aí. Google. Joelho do Morato. Isso puseram, é verdade, puseram a velhinha no joelho dele. O joelho tá parecendo um cupcake, cara. Não pode ser, De tão inchado, velho. Não pode ser. Ah, olha lá, o Domênico viu aqui, ó. Não tô vendo nada ainda, pera. Ô, mano, você que tá enturmado aí com o mundo das notícias, é verdade que aquele jogador do Mengo lá, o Vinícius Júnior, recebeu ou vai receber uma proposta de 157 milhões do Real, Então, RG, é aquele lance, o Real tá atrás dele, inclusive a mídia toda tá questionando o Zidane a respeito da ida do moleque pra lá. A mídia toda, até os antes? Até os antes. Ah, tá. Mas é um moleque, RG, que despertou interesse no Real Madrid. Inclusive o Barcelona também tá indo atrás do moleque. Se o Real Madrid der bobeira, o Barcelona vai atravessar o negócio. Mas é um moleque que ainda não pode... Que ele tinha papinho já com o Barcelona, que os caras tão nervosos lá em Barça. E, inclusive, o Sombra, ele foi questionado aí, teve uma matéria que ele participou. O repórter perguntando quem que é o jogador que ele se inspira, ele falando Neymar. Rapaz, eu acho que é uma fonte aqui falando, eu não posso nem falar. Imagina, não posso. Ele falou que no videogame ele só jogava com o Barcelona, então imagina, o moleque vai jogar no Real Madrid falando isso. Mas é um garoto, cara. É, mas o futebol europeu tá vindo babando. E é triste, né, pra falar a verdade. O moleque não jogou um jogo como profissional do Flamengo. É, mas é o que eu digo. E já tem aí a... O ótimo eles levam. É, mas isso é culpa de pessoas como o senhor Benjamin Bach, que defende essa lei Pelé. Defende do jeito que ela é, não é, senhor Benjamin? Aí, tá vendo? Agora você vai perder um bom jogador pro futuro do seu Flamengo. Mais mensagens. Boa noite, pessoal do Estádio 97. Igor Palmeirense de Diadema. Sempre na hora do rush aí, voltando do serviço, acompanhando vocês, dando risada sozinho no carro, sempre. Parabéns aí pelo programa. Só saber de vocês aí, que a gente que é palmeirense, saber de palmeirense é fácil. Mas eu queria saber aí do pessoal que não é palmeirense, o que, que acham da volta do Cuca? Acha que vai mudar tanto assim o nosso Verdão? Sem clubismo, hein? Um abraço a todos. É, eu achei excelente, velho. É o treinador que passou recentemente lá, já conhece o elenco, nada, conseguiu nada ser campeão. Melhor, né? É, era a melhor opção que o Palmeiras poderia conquistar agora aí, a melhor opção que o Palmeiras poderia trazer. Mas o que vai ficar mesmo aí é se de fato ele vai conseguir fazer o mesmo trabalho que ele fez ano passado, né? É, eu acompanho o relator. Né? É. Manter o padrão às vezes é difícil, cara, mas possivelmente vai conseguir, porque o Palmeiras perdeu o Gabriel Jesus só. Perdeu o Moisés, mas o Moisés perdeu por lesão, né? Não perdeu porque o jogador saiu de lá. Mas perdeu, né? Não, mas tudo bem. Mas o Mano perdeu, né, mano? Mas o Palmeiras, ele trouxe jogadores aí que, se a gente colocar na balança Gabriel Jesus e Moisés, que o Palmeiras acabou perdendo, mas ele trouxe Borja, ele trouxe Guerra, ele trouxe Michel Bastos, ele trouxe Felipe Melo, ele trouxe o Luan, quem mais? Pô, o Palmeiras trouxe um caminhão de jogadores. Ixi. Não dá pra usar como desculpa a ausência do Gabriel Jesus e do Moisés pra não fazer um bom trabalho. É, né? E toda aquela boataria também que se fez logo depois da saída do Cuca, aquele monte de dúvidas, se ele não gostava de fulano, de cicrano, aquela coisa toda, agora vai ser fácil de comprovar. Quer dizer, o cara tá aí de volta com todo aquele grupo, vamos ver. É isso aí. Temos mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Manda. Boa noite, galera do Estádio 97. Quem fala é o André do Capão Redondo. Oh. Sombra, pô, semana passada o Rogério veio falar que o Nenê do Vasco, se viesse pra jogar com o Cuervo, que não casaria, não sei o quê. Esse Rogério tá de brincadeira, velho. Eu não vou precisar esperar pra falar. O Rogério, infelizmente, no São Paulo, não vai dar certo como técnico, hein? Porque ele não tem humildade. A arrogância dele como técnico é pior do que quando o jogador. Então, esse tipo de gente não vai fazer sucesso como técnico. Rogério, pede pra sair. Não dá mais você. Caramba, RG, mas já puseram o óleo aí? Mas não. O baixinho gostou da ideia do Nenê. Eu não tenho filho, não. Você gostou da ideia do Nenê, você só não quis embalar, mas você gostou. Ah, mas eu... Olha, eu, pra mim, em tese... Olha, pensando bem... Pensando bem, não tendo opção nenhuma, vai que... Olha, entendo, gente, eu traria o Nenê. Eu traria o Nenê. Você é um baita jogador, hein? Não. Eu traria, agora... Respeito a opção do Rogério, que deve ter o seu esquema tático na cabeça, suas convicções e os seus conceitos. Eu também tenho que respeitar esse lado do Rogério. Agora, o futuro é que vai dizer, né, quem tem razão ou não. Isso é o futuro que vai dizer. Tomara que o Rogério esteja certo. Começou o festival, atenção, Domênico. Presta muita atenção. Começou o Festival da Beleza no Extra. Todos os produtos foram selecionados para trazer qualidade e economia para você, Domênio. É mesmo, é? Corra pro Extra e aproveite todo esse tratamento especial. Esse aqui agora não é para você. Shampoo anti-caspa, Man 3 em 1 Head & Shoulders, 400ml. Sabe quanto? Apenas R$19,90. Tá precinho, cara. Sabonete Protex, 90 gramas. Vários tipos. Leve 6, pague 5, apenas R$8,48. Sabonete Dove, com 8 unidades de 90 gramas cada. Leve mais, pague menos, por R$9,98. E creme dental Oral-B, o 3D White. Você vai levar 3 e vai pagar 2. Duas unidades, tá? Você leva 3 unidades de 70 gramas e paga só 2 unidades. Cada uma vai sair a R$9,90. Aproveite, você merece extra Economia. Estádio 97. Boa! Estádio 97, que também tem oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E lembrando, essa semana, quem fecha o resort do Estádio 97, sim, quem fecha até sábado, uma hora da tarde, sim, vai ganhar uma garrafa de espumante, oh, presente, direto da adega do dono da rádio. Adega... Você sabe que esses caras... Quando... Zé. Sabe quando você fala assim de dono? Dono mesmo. Esses caras que são dono, eles não têm qualquer espumante, né, cara? Os caras têm os espumantes, né, cara? E vem da adega do dono, cara. Conhece tudo, né? Por exemplo, espumante lá na área, o cara quando quer pagar de gatão, ele compra aquela cidra. Ah, cidra, é. Joga um salueno dentro pra dar um pouco mais de borbulha. Porque você sabe quando o espumante é bom, quando faz bastante bolinha. Sim. Você joga um pouco de bicarbonato ou salueno, sabe? Joga dentro, assim. Lá na quebrada é assim, mano. Agora do Zé não, mano. Não, do Zé... É aquele espumante que ele põe agora aqui assim, mano. Porque eu também fui lá em Barcelona, RG. Você foi na vinícola lá? Sim. Eu fui lá na Codornil lá. Tava lá, pá, e a mulher mostra assim a taça. Ela fala, ó, essa taça aqui, ó, tá vendo essas borbulhas? Ela começa a borbulhar. Pá, a gente vai terminar o rolê aqui na vinícola. Em 2 horas tá saindo bolinha. E tá subindo bolinha ainda, velho. A do Zé é dessa, mano. Fica subindo bolinha, velho. Não, as bolinhas do espumante aí do Zé sobem. É, as bolinhas ainda sobem em espiral. É, assim, não é linha reta, não, velho. Então, ó, fechando o resort do Estádio 97, essa semana, até 1 hora da tarde. Você ganha um espumante premium, é legal pra caramba. Boa. Então faça hoje mesmo sua reserva, liga agora, tem o plantão de atendimento da Lotus Travel, 2896-4665, 2896-4665, você pode ligar agora. É, informação rápida aí do Corinthians, né? O presidente do Corinthians não tá afim de vender o Arana não, viu, mano? Então, a questão não é ele tá afim de vender, Sombra. É, o Roberto, ele vai fazer de tudo, claro, evidente, pra tentar segurar um dos jogadores que mais tem se destacado com a camisa do Corinthians. Inclusive na festa aí do título do Corinthians, aí do Campeonato Paulista, o próprio Arana disse que ele não tem intenção de sair agora, que ele vai ver essa situação mais aí pro ano que vem, etc. No quanto que é do Corinthians, mano? O Corinthians, ele tem 40%, RG, e dizem que a proposta que quando chegar do futebol europeu, pode ser da Inglaterra, da França, da Itália, gira em torno de uns 10 milhões de euros. E a outra parte, 60 do empresário lá? Isso é uma divisão lá entre empresário, acho que deve ter mais um grupo ali. É um que sempre que bota lá, sabe? Fernando Garcia? Isso. Sim, tem a parte dele. Do cara, né? Então, RG, mas a situação é essa, cara. O Corinthians, ele tem sim aí o interesse em permanecer com o Guilherme Arana, mas é aquilo lá, cara. Uma hora quando pintar a proposta, por mais que o jogador às vezes ele diga que não quer sair, mas quando pinta a proposta, o cara balança. Inclusive, um dos times aí que tem interesse nele, Sombra, o Bordeaux. É. Clube que joga o Malcom, o atacante lá que passou pelo Corinthians recentemente. E é muito amigo do Guilherme Arana também. Então, vão ter que aguardar, cara. Eu espero que ele rejeite aí a possibilidade de ir agora para a Europa. Porque até, inclusive, RG, para que ele possa fazer um sucesso, o ideal é ele amadurecer um pouco mais aqui no futebol brasileiro. É difícil você pegar um jogador aí que chega lá, moleque, já arrebentando. Se é um moleque europeu, Sombra, que ele sai da Itália e vai pra Inglaterra, ele já tá ali, mano, já conhece a pegada. Agora, um cara que sai da América do Sul, muitas vezes não fala o idioma, muitas vezes não conhece a cultura, vai estar longe da família, dos amigos, pode chegar lá como o Gabriel Jesus chegou, mas pode chegar como o Felipe Coutinho também, que demorou pra engrenar, né? Mas sei lá. Você não quer o Fábio Ferreira? Tá desempregado. Pra quê? Não quero, mas eu lembro um tempo atrás aí, no São Paulo, se eu não me engano, aí, os caras que mandavam lá no futebol de São Paulo tinham sugerido o Fábio Ferreira, mas você sabe por que ele tá desempregado, né? Ele não apareceu pra embarcar com a Ponte Preta. Aí o Kleina ficou puto da vida. Kleina, ficou pé da vida. É isso aí. E falou o quê? Não muda, amigo meu. Não muda, né? Um amigo meu Budal, uma vez, quando o Fábio Ferreira jogava lá no Corinthians, ele chegou lá na beira do alambrado, quando abria na parte de São Jorge. Quando no Corinthians, ele arrumava uma treta lá, né, mano? Falou: Ô Fábio. Ô, velho, você autografa aqui pra mim? Ele me olhou com uma cara assim meio de nojo, mas veio assim, todo cabelinho espetado, achando que era o Beckenbauer. Chegou lá. Onde você quer o autógrafo, velho? Tipo, procurando o seu lugar pra autografar. Falou, aqui na lata. E aí? Aí que o maluco virou as costas assim, me falou os palavrões e saiu fora, mano. Vai falar o quê, mano? Tá sensacional. Vamos pro telefone, mais ouvintes, 3284-7097, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento também do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Toca, Asdrubal! Ei, ei! Ia Mundial! Boa música essa, hein? A Domênico. É legal. Já fez sucesso, hein? Eu lembro que na continuação da música, ainda falava assim, doutor, eu não me engano, esse Domênico é corintiano. Que isso, tá louco? É. Não, tem nada disso. Alô. Um denegrindo minha imagem, assim. Alô. Alô. Também o outro não fala, eu vou dizer. Caiu. Isso, caiu, velho. Isso aqui lá, vida, viu? Deve estar igual a essa música da azar. Alô? Deve estar igual a Lê. Alô? Quem fala? Daniel. Ô, Daniel, tudo bom? Tudo bom. Daniel do quê? Tudo bom. Daniel Marcilli. Como? Daniel Marcilli. Só isso? É, só isso. Quantos anos, Daniel? Eu tenho 34. RG 3.4 hoje, hein? Ah, mas vamos se fosse Daniel Boom, né? Ah, Daniel Boom, Boom is the man. Lembra, Daniel? Essa música é sensacional. Assistia. Daniel Boone? É. Nossa, agora você foi mais. E qual que é o bairro que você mora? Eu sou da Vila Galvão, Dodô. Vila Galvão. É. Guarulhos. DN. Guarulhos. Guarulhos, querida. E qual que é o time aí? Ah, todo poderoso. Maior campeão mundial de todos os tempos. Ei! Aí é o Corinthians. Poderoso Coringão. Aí é o Corinthians. Como assim? Pera. Ele quis dizer títulos legítimos reconhecidos pela FIFA. É o Corinthians mesmo. Tá certo, irmão. Olha, você... É isso aí, velho. Daniel, você tá falando da sua casa? É isso mesmo. Olha, eu sei que hoje é um dia em que deve ter neguinho mentindo pra caramba hoje. É 1º de abril hoje, não? Não, mas hoje é um dia que tem um carinha aí que deve estar mentindo pra caramba. Agora você também. Ele não tá mentindo. O Henrique também. Entra no site da FIFA e dá uma conferida. Ô, Daniel, você tá falando da sua casa? Não, eu tô falando... Parei o carro aqui. E para de beber também, velho. Não para só o carro, não. Deitou, para de beber também. Ó, amigão, deitado agora. Ó, amigão. O mano, ele tem total condição, porque ele é uma das pessoas mais coerentes que eu já ouvi. Obrigado, mano. Valeu. Valeu, seu louco. É nóis aí. E ele tem total condição de falar se eu tô errado. Você tá completamente certo. O órgão... Mano. De regulamento de futebol. Você vai ver o órgão. Vocês adoram o órgão, né? Você vai ver o órgão. Na América do Sul, nós somos os maiores campeões mundiais. É. Eu concordo contigo, mano. Que fomos lá e batemos na cara dos europeus. Concorda, mano? Pode crer, mano. O Corinthians, ele foi o último sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha. Esse papo vai render. Porque de lá pra cá... Todos os sul-americanos que foram pra lá passaram vergonha. Inclusive o Atlético Mineiro e outros que... Inclusive, mano, eu sou a favor da gente, ainda mais agora que a gente tá com esse time aí redondinho, da gente ir lá em 2018 e vingar o Santos contra o Barcelona, porque não podem fazer isso com o nosso co-irmão aqui, não, mano. Mas Barcelona? Acho, você quer vingar o Barcelona? É, e eu não vejo, cara. Pega o Barcelona em 2018, enfia uns 4 neles e vinga o Santos. É. E vou te falar a real, cara, eu não vejo nos próximos anos, a não ser que o Corinthians esteja na Libertadores e a vença, a conquiste, um outro sul-americano que possa chegar lá e fazer frente pra Juventus, pra Real Madrid, pra Bayern, pra Barcelona. É, porque na boa, cara, é uma discrepância muito grande. Você vê aí o sul-americano quando vai jogar com o europeu, é difícil mostrar a personalidade que o Corinthians mostra. Sabe, ir pra cima, bater na cara, espancar o europeu como o Corinthians fez com o Chelsea. Chelsea esse, seu RG número 2, que eliminou o Barcelona na semifinal, inclusive dentro do Camp Nou. E depois pegou o Bayern aí na final e passou o Guatambu também. O Robin pipocou e perdeu pena. Deixa eu avisar uma coisa pra você. Digo mais, mano. A gente só não pegou o Barcelona em 2012 porque os caras falaram, puta merda, é o Corinthians. Fugiram, mano. Lógico, mano. Fugiram. Deixa eu te avisar. Falaram, meu Deus, é o Corinthians. Aí os caras tremeram e o Chelsea passou. Deixa eu te avisar. Você deve dormir em beliche. Dorme na parte de baixo, hein, velho. Tá de catar, RG. Ô, amigão. Fala, mano. 2012 à parte, a nossa realidade hoje é um pouquinho diferente. Não é muito, não, mas é um pouquinho diferente. É. O Corinthians agora tá na Sul-Americana, vai pegar a Laú hoje, mano. É, hoje tá. E aí? É lá em Laú? É, hoje é no Chile. Assim, hoje eu acho que vai ser um jogo um pouquinho mais difícil do que o primeiro, né? porque lá é meio embaçadinho, mas acho que a gente passa assim, um azerinho ali, tranquilo. O nosso técnico é do Carilli, mano. Esse cara aí é... Eu não gostava dele, não, mas ele dá uma ajeitada boa no time aí. Era isso que eu ia te perguntar, cara. Porque desde o ano passado, quando culminou ali com a saída do Tite, e conciliado também com aquela catástrofe que foi o tsunami chinês que passou no Parque São Jorge levando todo mundo, o Corinthians ele não conseguiu efetivar ninguém ali. Por lá passaram o Cristóvão Borges, passou o Carilli também, que teve uma participação breve no Campeonato Brasileiro, e depois aí fechou o ciclo Oswaldo Oliveira para acabar de enterrar o time. Mas se a gente parar para analisar, o Carilli, dentro do que a gente podia talvez buscar, esses técnicos que por lá passaram, porque apresentou o melhor futebol. E, infelizmente, a diretoria do Corinthians não deu uma chance para ele continuar e terminar o Campeonato Brasileiro depois daquela atrapalhada que o Cristóvão Borges fez. E ali comprometeu a campanha do Corinthians, inclusive na conquista da vaga para a disputa da Libertadores desse ano. Mas o Carilli, cara, ele quando foi efetivado no final do ano passado como treinador do Corinthians e começou já o ano como técnico do Coringão, é um cara que mostrou muita segurança. Inclusive, cara, não só na parte tática e técnica do time, mas é um cara de fino trato, com a imprensa, com os jogadores. Você falou agora de fino trato, dá a impressão que eles... propaganda de pensão, aceita-se rapazes e moças de não, fino trato. É verdade, mano, é verdade. Porque você olha a sombra no Carilli, um semblante tranquilo, você não vê aquele cara contestador, você não vê aquele cara que quer peitar jogador, e ele, você não vê jogador se sentindo sacaneado na mão dele. E eu não sei, lógico, na hora da vitória é tudo muito mais simples, né? Mas ele, entre aspas, enfrenta a imprensa com muita tranquilidade. Sim, inclusive até nas perguntas mais capciosas, porque muitas vezes o repórter, ele tá no papel dele também, de tentar arrumar alguma coisa ali com o treinador, ou uma declaração polêmica, mano, um bate-boca, mas ele não entra nessa pilha não. Fala, mano. Inclusive eu queria até estender uma pergunta pro Sombra aí. Diga aí, mano. Que é o seguinte, eu acho que o Carilli no começo, ele retrancou demais o time, mas eu acho que foi até uma estratégia para ele poder dar... atingir um equilíbrio ali, né? Formar uma defesa mais sólida e depois ir soltando. Não sei se vocês concordam. A pergunta que eu tenho pro Sombra é: será que não faltou um pouco disso pro Rogério? O Rogério já veio atacando, não mudando assim, porque meu time é Coringão, mas é como eu gosto de futebol, então até ouvir sua opinião referente ao valor. Outro dia eu tava conversando com um amigo. Que é envolvido aí no meio do futebol. Ele falou, meu time começa se montando de trás pra frente, né? Eu não sei. São um conceito aí de pessoas veteranas. Extremamente do futebol, conhecedoras, né? Monta-se de trás pra frente. Agora, só o futuro vai poder dizer se o Rogério tá começando essa experiência de maneira correta ou se mais pra frente, né? O que o Rogério, nitidamente, né? Você vê assim... Ele começou o trabalho pensando muito mais nas formas de atacar. Não que abdicou da defesa, não é isso. Mas foi na outra mão da história. Até agora, nesse momento, claro, o Carilli foi muito mais objetivo e muito mais vitorioso dentro da proposta. Agora, cara, se fosse meu time, eu nunca fui técnico, não tenho a menor vontade nem experiência, ou seja, não conheço picas, né? Nada. A minha experiência de futebol é de assistir jogo e jogar videogame, né? Então, assim, mas me parece mais inteligente começar pela defesa. Sim. Me parece que o Rogério, eu tenho essa sensação, já disse isso aqui, eu acho que ele foi traído pela aquela pré-temporada que eles fizeram lá fora, aquele Florida Cup, é isso? Florida World Championship. Essa aí. Eu acho que ele foi traído lá, eu acho que ele se deixou iludir um pouco com aquele São Paulo lá. E aí veio pra realidade, velho, e é isso aí, né? Tinha que arrumar a casinha, né? Também, né, o aí Mas aí já é outra situação, já é um julgamento que cada um faz da pessoa dele, mas... entendeu? Mas só com relação ao Rogério, Sombra, o Rogério tentou implementar aqui um esquema europeu de si. E muitas vezes, quando você, por exemplo, chega na Europa, o jogador europeu, ele é mais inteligente, taticamente falando, ele é muito mais inteligente do que o jogador, principalmente brasileiro. O brasileiro é meio peladeiro, cara. Ele não respeita muito aquele negócio de esquema tático. Ele tá aprendendo a jogar assim. É que os caras não Porque o brasileiro sempre resolveu lá, tudo, né, na individualidade. E o brasileiro não enganado se preocupa muito com isso. Mas a maior parte dos times que tem essa proposta de jogo, principalmente na Europa, são times que contam com ótimos elencos. Sim, então. Então, assim, eu não sei se o São Paulo tem ótimos jogadores que possam fazer uma... um esquema tático desse nível funcionar com muita objetividade. Com alta velocidade, né? Com relação ao e lá joga-se menos que aqui. Não adianta dizer que não, que lá joga-se menos. Sim. Mas com relação ainda ao Rogério, Sombra, ele tentou colocar um esquema que ele entendia como o mais correto, mas que muitas vezes aí, fora a parte física que desgastou demais, mas dava a impressão que o time batia a cabeça e os jogadores não entendiam muito bem o que ele queria. Muita velocidade. Você quando assume um time brasileiro, até que você consiga mostrar para os jogadores o que você quer e a forma como eles atuem, você precisa meio que se moldar o time, não fazer o time se moldar a você. Porque é complicado, velho. O jogador brasileiro não tá acostumado com essa parte técnica. Há cerca de uma semana atrás, acho que foi uma entrevista, uma coletiva do Thiago Mendes. O jogador brasileiro não sabe de tática, cara. Me assustou uma frase do Thiago Mendes, não sei, falou assim, então, nós estamos tentando entender os métodos do Rogério. É isso. Quando eu li ele, é que assim, jogador às vezes não sabe se expressar também, né? Mas quando eu li assim, estamos tentando assimilar, entender, falei... Então, mas é que tá, isso mostra, Sombra, que... taticamente falando, muitas vezes o jogador não sabe o que ele quer. Então o treinador ele precisa entender qual a característica dos seus jogadores que ele tem ali nas mãos e montar um esquema de acordo com o que o grupo tem à disposição. Não é o grupo que tem que se moldar ao treinador, pelo menos no princípio não é. Porque senão o time fica meio que vendido, o time não sabe o que ele quer. Você tem que achar um padrão, enfim, né? Ô amigão, Corinthians e Laú hoje, você falou que o Corinthians mete 1-0, mano. Então, gol de quem? Eu acho que o Jovandovski, né, mano? Jovandovski tá monstro, né? Já que os caras ganharam o título, a gente não... Inclusive, antes que eu me esqueça, eu sei que ele não tá aí, mas chupa ali. Romero é monstro. Cristiano Romero é monstro. Onde ele estiver, eu sei que ele tá chupando. Romero é seleção. E ele tá ouvindo. Cristiano Romero é monstro demais. Onde ele estiver, eu sei que ele tá chupando. Nossa, o futebol de assustar, né? Adivinha as carinhas que ele tá mandando aqui no WhatsApp. Ô, amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Então, eu queria só finalizar aí que deu um rabo aí, né, que é outra ligação e, quer dizer, enfim, a outra ligação caiu aí, foi bom pra mim, né, isso que eu quis dizer. Sim. E vocês são do caramba, gosto de vocês, aí escuto há mil anos. Valeu. E dizer que a parte do pessoal lá da Tecnec, o pessoal da Forense, do meu time... Pessoal lá da empresa da RPC que tá ouvindo aí, vixe, tem gente pra caramba que ouve vocês, mandar um chupa pro Chiquinho, São Paulino lá do caramba, gosta de sentar no Bilal dos outros. Que isso? Acho que você acabou a sua ligação. São Paulino, não. Não censura o ouvinte, por favor, mano. Não. E aí você desligou. Tchau. Então, alô? Tchau. Fala, velhinho. Não, só finalizando então, mandar um abraço pra todos. Deixa o maluco, vamos que vamos, manão. Tamo junto, irmão. Obrigado, mano. Valeu, mesmo. Fera. Não deixa o Sombra antes de sabotar, não, mano. Meu é nóis. Valeu, irmão. Meu Deus. Ouviu sim. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Bozano, mano. Opa, isso aí. Recomenda Sombra aí pro esse corintiano aí de Guarulhos aí. Ele já usa, mano. Você acha que o maluco não usa um Bozano Extreme? Você acha que o maluco sai catinguento de casa? Sai nada, mano. O maluco sai cheirosão. Esse aí, mano. Sai. Sai nada, velho. O maluco é ligeiro. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Sim. Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Sim. Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Sim. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, cara, você não vai estar com aquela mancha nojenta no sovaco. Sim. Você não vai estar com aquela sovaqueira úmida. Sim. Você vai estar cheiroso, cheiroso, cheiroso e sequinho, sequinho, sequinho. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte que for esperto, liga aqui e diga o seguinte, ó, não vacila não, anota a frase, vou falar pausadamente para que você não se perca, tá bom? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Essa é a frase mágica. Essa é a frase cabalística. Sabe por quê? Sim. Se você disser isso, você leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Parabéns. Não é que você concorre, não. Você ganha, tá bom? Boa. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. Lembrando também que quem liga e fala todo dia, dia de clássico no McDonald's, também ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Aí sim. RG, olha, a sim. BWA, empresa sim. que fazia o trabalho de venda de ingressos e acesso à Vila Belmiro, sim. tá entrando com uma ação contra o Santos, requerendo uma cobrança de 32 milhões de reais. Vixe, é a Vila. Ninguém pode... É o preço da Vila. Porra, fica sabendo que a gente ganhou um dinheirinho que quer tomar. Qual o motivo? Porque o Santos rescindiu o contrato e ele seu contrato de, que foi firmado em 2009 até 2018. Bom, mas aí o Santos deve estar coberto por alguma situação que lhe favoreceu em romper o contrato. Né? Ninguém vai quebrar um contrato assim se... Que ele foi rescindido a 18 meses do final. E segundo a BWA, isso geraria uma multa de 32 milhões de reais. Isso é o que ela diz. Agora precisa ver o que diz o Santos. O que diz o Santos, é verdade. Aliás, o Santos, que joga pela Copa do Brasil, enfrenta o Paysandu, certo? Sim. E não ia passar em lugar nenhum na TV. Não, Globo, pra Baixada Santista passa. Porra, mas em São Paulo tem muito mais Santista do que na... Mas na, a Globo na... transmite o Corinthians. Eu sei. Bom. As horas vai estão dormindo. Então, assim, cara, é uma notícia até de utilidade para os Santistas, né? Criaram um esquema que o Santista poderia assistir o jogo através do Globosat Play. Sem pagar. Porque não puseram em nenhum canal da TV a cabo. Então o pessoal vai... O que você tá rindo, Mota? Nada, ô. Mota é mó maldoso. Não, mano. Eu tô falando com o intuito de mostrar pro torcedor do Santos que ele pode, de alguma maneira, acompanhar. Você acredita na minha honestidade? Sim, sim, sim. Mas a Globo mas vai... Mas você viu ele rindo? Mas o Motinha, né? Você vai... Nossa, agora dá uma jorrada no Mota. Nossa, Motinha. Dá uma jorrada em você, Mota. Eu tenho que acreditar nele. Se ele tá falando... Tá vendo? Tá vendo? Você não acredita. Você acredita que no Mota ou no macaco Gibinha? No Gibinha. Ah, o Gibinha. Grande Gibinha. O Gibi é melhor que o Mota. Aí a produção. O Mota atrasado. Tá sombra agora. Tem mais informação? Estádio 97 informa. Domênico. Oi. Ainda não está assinado, mas tudo caminha mesmo para o zagueiro do Palmeiras, o Vitor Hugo, ser vendido para a Fiorentina. Proposta de 8 milhões de euros. 50% desse valor fica com a Tombense. Tá? E os outros 50% fica com o Palmeiras. Porém, o Palmeiras tem que devolver para a Crefisa 6 milhões de reais, porque eles deram esse dinheiro na época da compra, tá? Então, o Palmeiras... Tá louco? Mas sobra ainda o Palmeiras 8 milhões de reais, né? Mas aí a Crefisa vai cobrar também os juros, 8 milhões de reais? Se esse dinheiro tivesse aplicado aí, porque vai passar. São 8 milhões de euros a venda dele, não é? Sim, total de 27 4 milhões, milhões de reais. 4 milhões de euros. Quanto tá o euro? Domênico, a conta é 27 milhões de reais, tá? Então metade é do Tombense, sobram 13 milhões e meio. 13 milhões, e a metade do Tombense... Aí você tira 6 milhões da financeira... 6 e meio, né? Vai sobrar uns 8 milhões aí pro porco. Tá bom, você tá reclamando do quê? Então... Vocês não precisam. O que você tá reclamando? Tá bom porque o Palmeiras também não deve ter investido, eu acho que nem... Será quanto? Não lembro quanto foi. Também não lembro, não. Mas não foi muito dinheiro, pagou não. O Quirela, né? Não, foi uma porcaria. Só que assim, perde um jogador muito bom, né? Vitor Hugo estava... Né? Não, ultimamente ele caiu de produção, mas isso acontece com o jogador, né, mano? Não é porque caiu de produção, ele não voltaria a jogar em grande estilo, vamos dizer assim, né? Sei lá, mano. Sei lá. Mas acho que já queria ir embora, né? O Dracena tá jogando muito mais que ele, né? Não, o Dracena, e tem o Luan, tá lá, tem o... O outro menino que jogou, tem dois caras lá, né? Tinha o Thiago que machucou, e tinha aquele Roger também, né, mano? O outro zagueiro também. Uhum. Mas o Luan deve estar pronto aí já, né? E o Luan é um grande zagueiro, hein? E acho que eles estão preparando para as zagas ser Mina e Luan. Porque o Dracena também tá ficando mais velhinho, então... Lá na frente, deve ser essa zaga aí, né? Mas vamos ver. Em relação ao Corinthians, o presidente do Corinthians diz que a grande prioridade do Corinthians é... permanecer com o Pablo. Então, Pablo, qual é a música? Pablo. Hoje o Pablo, ouso dizer que é o melhor zagueiro, não é do Brasil, é do futebol sul-americano. Do futebol sul-americano. Não, não, não, não, não, não, não, não, olha. O Mina com Com o olho fechado é melhor que ele, para! Véi, uma perna Pablo, só. Se o Pablo, para. Se o Pablo, Pablo amputar o pé, quem vai é jogar Pablo, daqui meia mano? Hora. Quem é Pablo, é Mina? Mano. Quem é Pablo, o Mina, mano? O Mina, na boa. O Mina só tá sendo soldado pelo Barcelona, imagina. Mano. Para! Que Barcelona perto do Corinthians, não fala bobagem. Que Barcelona perto do Corinthians, tá louco. O que é Barcelona perto do Corinthians? É, tô falando bobagem. É, o negócio é o seguinte, o Mina, ele se destaca muito mais hoje pelas dancinhas ridículas que ele faz quando ele faz o senhor, joga muito. Do que pela volta do sabanado, mano. Joga muito mais que se... Quem é Pablo Mina? O Mina é tão grande, velho. O Mina é tão grande que ele tem falta de oxigenação no cérebro. O cérebro não sobe. É verdade. O sangue não sobe pro cérebro. Cara, mano, o Pablo não é nada, mano. O Pablo diante do Mina não é nada. Quer saber? O Pablo é pior que o Dracena hoje. Para, que Pablo. Ah, fala bobagem. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Dodô, você tem um recado importante aí, Dodô? Não, do Mano, é Mano. Mano, Mano tem. Opa, vamos lá. Que dia que é hoje, hein? Hoje, quarta-feira. Hoje é quarta. É. Quarta-feira é dia de Big Mac, rapaziada. Aê, quem não lembra, ó. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pizza, do pão com gergelim. É o Big Mac. É, rapaziada, é o clássico dos clássicos. Big Mac por apenas R$8. Com batata e refri por apenas R$19,90. E na sexta-feira é dia de quarteirão com queijo, hein? É o meu. Esse é o do Sombra, o lanche predileto dele. No sábado tem novidade, tem o triplo cheeseburger. É o clássico do dia McDonald's, Motinha. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's. Amanhã é dia de cheddar McMelt. Aê, animal, é isso aí. Esse é o Estádio 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Já que estamos falando de carro, isso me lembra de Sem Parar. Você tem que ter o Sem Parar adesivo no teu carro. E agora é a hora do momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Vem, Benjamin. Vem dar pra mim. Vem, Benjamin. Essa é uma das melhores. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Ah, ele vai sim, amigão. Vai. Alô? Alô? Quem fala? Oi, é o Luciano. Fala, Luciano, tudo bom? Ô, tudo. Luciano do quê? Luciano Rodrigues de Souza. Quantos anos, Luciano? 32. 3.2, RG. Eu tô olhando aqui, será que é verdade, velho? O quê? Tô vendo o classificado, os caras estão anunciando aqui um carro pra vender. Sensacional! Sensacional! Muito barato, viu, mano? Salvou! É mesmo, RG. Que seis, seu louco! Tá. Seis. Agora você quer mandar no juiz. Pô, os caras estão anunciando aqui, eu tenho culpa. Você se sentindo mais que o Sérgio Moro agora. Vou falar nisso, Moro, tamo junto. Bora. Nós tamo junto. Ô, velho, e o time? Oi, Palmeiras. Opa, nós. Ah, porco. É nós, verdão. Ô, velhão. Oi, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Olha só, o Palmeiras agora joga domingo, né, contra o Vasco da Gama na estreia do Brasileirão. Que baba, hein, mano? Acho que o Cuca já estreia, né? O Cuca já faz estreia dele, né? Por essa grana toda. O que você achou? O que você achou aí, cara, disso tudo aí? O Cuca chegando... Ah, cara, fica chateado pelo Eduardo Batista, mas... Sacanagem. Mundo que gira, né? Você ficou chateado? Ficou. Ah, não é chateado. Triste assim porque... É um ser humano, né? É um ser humano. É. Falou, tratou com o cara antes de mandar o outro, né, meu? Você ficou mas vocês ficaram chateados, vocês? Não? Não? Eu não. Não? Oi. Porque eu não fiquei chateado porra nenhuma. Ah, mas você não tem coração. Que se dane. Você não tem coração. Eu quero que se dane. Eu quero que se dane. Não tem coração, Cátio. Tem coração. Quero que se dane. Oi. Chateado, ficar chateado com um cara que tá fazendo bobagem no meu time. Ô, Domênio. Quero que ele vá embora o quanto antes. Pô, eu tava ganhando dinheirinho dele. Quem? Tem a família pra criar. Ele vai ter oito filhos. A Ponte Preta chama ele de volta, ou o Sport. Alguém chama ele. Ah, é? E o pai dele é milionário. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O pai dele é milionário. Domênico. Qual que é o bairro que você mora? É, aqui em Guaianazes. Guaianazes. Tá bom. E fala aí, meu. Isso aí é bom. Então, eu vou falar pra vocês, eu sou ouvinte novo de vocês, cara. O colega meu que pediu, eu comecei a falar a verdade. Olha aí. Eu vi semana passada. Quantos anos? Ouvinte fresco. Quantos anos você tem? 32. Pô, já não é tão novo assim, não, né? Não, só que o colega meu que falou, ouvindo o programa. Isso, O cara falou do nosso programa e você começou a ouvir. Entendi. Ainda mais quando ele falou que tava dando ingresso pro jogo do Palmeiras, então, rapaz. E olha a sorte, menos de 2 semanas ouvindo e já consegui ligar. É, só que você deu azar, né, velho? É. Porque, não, hoje, porque... Já, hoje não tem, né? Acabou o ingresso, velho. Já acabou? Não, hoje não tem. Não tem, né, velho? Ixi, que tristeza. Até ontem tinha. Puxa, mas tá bom. Mas já valeu, porque o programa é muito bom, cara. Não, que legal que você curte. Peraí, não, vou fazer diferente. Para tudo. Você não resolve tudo? Olha que não tem o Katsu. Você não resolve tudo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou bancar esse troço aí. Ainda bem que o macaco jogou. Vou fazer o seguinte. Eu vou descolar um par de ingressos pra você. Mas pera. Obrigado, seu nome. Pera aí. Você tem que responder uma pergunta pra mim, beleza? Eu tô esperando pra responder essa pergunta desde o primeiro dia que eu tô ouvindo você. É fácil a pergunta, atenção. Não tem segunda chance, hein? Vixe Maria. Vamos lá. Se não pode ganhar. Presta atenção. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Aê! Ele acertou. Ó, garoto, você levou. Ó, vou descolar um par de ingressos pra você ver o jogo do Palmeiras e Atlético Tucumã. Não é o Palmeiras e Vasco, não, hein? Cara, é Palmeiras e Atlético Tucumã, válido pela última rodada da primeira fase da Libertadores, tá bom? Cara, obrigado mesmo, viu, mano? Você vai mandar um e-mail para ba@97fm.com.br. Manda com cópia para mota@97fm.com.br. Eles vão explicar direitinho como é que você vai retirar. Com cópia pro... Com cópia Mota. Pra macacogibinha@97fm.com.br. Porque, olha, o Gibinha vai agitar isso. O Mota, eu tenho medo, hein? Motinha, eu tenho medo. Tem que mandar com cópia pro macacogibinha, velho. Macacogibinha, na boa. Tá bom? Anotou aí? Esse macaco gibinha. Ah, mentira. Mentira pra você. Macaco gibinha é o ombudsman do programa. Velho, não passa nada por ele, pelo macaco gibinha. Ombudsman. Ô, Luciano, obrigado pela sua ligação. Assim, o 20 novo de quanto tempo? Desculpa, não... 2 semanas ouvindo. Só? Louco. Deixa eu falar uma curiosidade, é uma coisa que eu sempre pergunto pros ouvintes. Quem que você acha, assim, que é mais palmeirense, o Domênico ou o Benjamin? O Benjamin só vê de vez em quando, mas ele tem cara de São Paulino, cara. São Paulino? São Paulino. São Paulino. É porque, assim, a gente Benjamin sabe não, que ele é São Paulino. Palmeirense só tem um aí na rádio. Obrigado. Tem mais, viu? Tem mais? O outro só vai de vez em quando, né? Mas tem mais. A Olímpia? Você tem razão. A avó só vem quando convém. Tem um monte de convidados. Tem dois aqui, só vem quando convém. Como corintiano, né? Viu? Convence sim. Tem o traíra do Caipira também. Mas obrigado mesmo, gente. Agradecer isso. Vocês. E fazer um merchanzinho aí. Faz aí. Estou usando, me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Eita! Todo dia é dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Parabéns. Domênico, opa, liga. E se eu não tiver o e-mail para mandar, como é que faz para falar com vocês também? Como assim não tem e-mail? Boa. Como assim você não tem e-mail? Eu vou ter que fazer, porque eu não mexo muito com essas coisas aí de rede social, não. Mas... Ok, não. Boa pergunta. Vai aguardar agora, fora do ar. O Mota vai falar com você, isso. Tá bom? Uhum. Vai pegar os seus dados e vai te orientar como faz pra você vir retirar os seus prêmios, tá bom? Puxa vida, obrigado mesmo. Ou melhor, olha, o Mota vai pegar o seu telefone e o Mota vai ligar pra você e vai te explicar direitinho. É mais fácil. Tá bom? Muito obrigado. Mas você prefere falar com o Mota ou com o nosso produtor master, o Macaco Gibinha? Não, deixa eu falar com o Mota mesmo. Tem certeza disso? Mas fica tranquilo que o Gibinha vai estar na escuta. Olha, velho... Melhor o Gibinha não tá, hein? É o Domênico que manda aí hoje. Não, eu não mando nada, velho. Não, depois você fez aí por mim hoje, Domênico. Não, fica tranquilo, ó. Vamos fazer assim, você fala com qualquer um, eles vão te explicar, fica tranquilo aqui, o pessoal é nóis. Então tá bom. Tá bom, obrigado. Fica na linha, não desliga não. O Gibinha vai falar, pronto. Ué, tão legal, né, meu? Pô, o Gibinha que tá falando, que o Mota não vai dar certo isso aí não, não vai funcionar o negócio, é ruim, hein? Né? Nós estamos aqui no Momento Sem Parar, o telefone para você participar é o 3284-7097. No Momento Sem Parar, assim, são 3 ouvintes na sequência. A gente vai para o segundo, né? O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Peraí que nós já vamos colocar mais um vídeo, não é que o Gibinha tá anotando aqui. Não, mas dá pra pegar lá. É, o Gibinha, ele continua conversando e pega pode, outra linha. Pode? Lógico. Ah, é? Só pro Gai que vamos. Ah, ah, olha aí. Nós. É. Boa. Opa, deixa comigo aí. Olha lá. Oh, oh. Olha lá. Olha, mano. É boa, hein? Vai pro inferno. Como assim vai pro inferno? É boa. Alô? Alô? Quem fala? É o André? André do quê? André Lucas da Silva Costa. E quantos anos, André? Eu tenho 2.5. RG 2.5 hoje. Ainda continua o programa lá do... Qual programa aí? A Globo que fala, ô Lucas, meu! Ah, sensacional! 10! Ah. Lembra dele? Lembro. Tá essa bom. É boa. E o bairro que mora, qual é? Eu sou de Osaka. Osaka? Osaka. Um mundo de ossos. Mundo de Oz. Osaka. Mundo de Oz. Tá bom. Só tem mulher bonita em Osaka. Mas o que você faz aí no Japão, velho? Oi? O que você faz aí no Japão? Cara, ultimamente tô fazendo nada, viu? Não, mas você tá em Osaka no Japão, é isso? Não, não, tem Osaka. É Osasco, é Osasco. É o mundo de Oz. Agora a gente ia dar. Agora a gente ia dar uma guinada no programa. É que o mano tá muito internacional, então agora ele acha que todo. Não, mas temos que liga inúmeros aqui. Ouvintes RG. Sim, então ouvinte que liga do. Como diz o Domênico, liga do estrangeiro. Não, estrangeiro. O cara que tá no Japão, agora o cara tá acordando, então tá tomando um café. Exatamente, estrangeiro. Pra ir trabalhar e tá ouvindo estrangeiro. 7h40 da manhã. Sim, pois é. É verdade. Ô, velhinho, e o time? Palmeiras. Ah! Só nós, RG. Só tem nós aqui. Todo mundo querendo ir pro jogo, né, velho? É nós. Pô, cara, esse ingresso que o cara ligou agora era meu, bicho. É. Também sou ouvinte novo. Peraí. Porque é o seguinte, eu acabou, não tenho, chega não de ingresso. Ah, pera aí, eu vou chega descolar. Chega de ingresso, eu fiquei porra. Maluco, eu vou descolar ingresso agora. Vou descolar. Para de ficar distribuindo aqui, ingresso. Ó. Não, pera lá. Ó, aqui, ó, vou quebrar teu galho também, hein? Só que olha. É o seguinte... Tem que responder pergunta pra mim aqui, não é assim fácil não, hein? Tá. Vamos lá? Vamos. Bora? Bora. Valendo um par de ingressos para o jogo Palmeiras e Atlético Tucumã, tá bom? Certo. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Bridgestone. Aê, rapaz! Você também ganhou o seu par de ingressos pra curtir esse jogaço, tá bom, meu velho? Pô, cara, eu falei pra minha esposa matar, que eu ia conseguir ligar pra vocês. Eu fiquei desde a semana passada ligando. Olha. É um amigo meu também que me indicou aí a rádio, ouvi a concorrente de vocês. Ah. Muito legal o programa. É, mas não liga mais lá não. Lá não dá ingresso, aqui dá. Filho. Não. Agora aí. E não é só por isso também. Sensacional, como diria vocês. Ah, sensacional. Ainda não sei o nome de todo mundo aí, mas ouvindo sempre. Mas deixa eu fazer a mesma pergunta. Quem você acha que assim é mais palmeirense fanático? Assim, é o Domênico ou o Benja? É, o Domênico. Domênico, né? Também o Benja dizem que ele é corintiano, né? Nunca ouvi mais. É, tá mais pra flamenguista e São Paulino junto, viu? Eita, mano. Ô, Domênico. Oi, diga. Posso falar com o mano aí? Fala. Fala aí, tio. Ô, mano, você é muito, muito 10, cara. 10, gosto valeu. Muito de ouvir as suas opiniões. Eu ouço você na Fox Sports também. Valeu, na, obrigado, na mano. Na rádio, mano? Pela internet, o link tamo pirata junto. Aí. Você é o cara, mano. Obrigado. Cara, deixa eu falar. Manda um recado pra aquele Flávio lá. Aquele cara é um babaca, bicho. Não é não, velho. Não é não. Isso. Sim, cara. Ele é um trouxa, velho. Não é não, velho. É parceiro também. Eu não ouço muito o que ele fala, porque... Eu não respeito o cara que considera argentino, mas o cara é um Zé. Não, mas ele fala pra tirar onda, velho. No... Eu imagino. Não leve tudo a ferro e fogo, não. É igual o que a gente faz aqui no Estádio 97, cara. Às vezes a gente fala um negócio aqui pra provocar um tumulto aí, pra causar um pouco. Calma. Mas é tudo na boa, é tudo tranquilo. Ah, beleza. Mas obrigado pela audiência, parceiro. Obrigado mesmo. Que isso, cara. Que isso. Legal. É o printiano mais palmeirense que eu conheço. não sou Corinthians, pô. É nóis, ó. Você não sentiu uma invejinha do Corinthians campeão paulista, não, velho? Fala a verdade. Não. A única coisa que vocês vão ganhar esse ano. Imagina, velho. Sua americana já tem nome aí, tem dono também. Assiste aí, ó. Corinthians e Laú hoje depois da novela, velho. Tem nome e sobrenome. Ponte Preta. Aonde, filhão? O Corinthians vai passar o bambu hoje, velho. E digo mais, ó, aprecia porque é legal, muitas vezes os caras só dão valor na Champions aí, o cara fala, não, eu quero ver o Modric, eu quero ver o Rakitic, eu quero ver o Messi, eu quero ver o Cristiano Ronaldo, quero ver Neymar, quero ver Mandzukic, quero ver Dybala, velho. Para hoje pra ver o Romero, velho. Ah, para isso mesmo, ô, juiz. É isso que mesmo. É isso. Para o momento do Lewandowski, mano. Você tá louco. Você tá maluco. O Rodriguinho, mano. Você tá maluco. Só pode ser isso. Que é nóis, mano. Gente, tá louco. Não. Eu nem comento. Champions é de Nutella. O negócio é a liberta que é raiz, cara. É cachorro no campo, juiz dando cartão vermelho. Eu também gosto, mano. Eu também gosto. E o dia que os caras começarem... E os caras estão com essa campanha pra tentar elitizar a Libertadores, mano. Mano, não adianta, mano. A Libertadores nunca será uma Champions League, mano. Porque o sul-americano é maloqueiro, não, mano. É doido, exatamente. Né? O sul-americano, ele é maloqueiro. Tá no sangue. É, a maloca, a algazarra, a zoeira. Mas é verdade, velho. Ó, por exemplo, você imagina lá o Dybala dando uma dedada no Chiellini? Você não imagina. Por mais que o Dybala seja argentino, velho. Mas é um cara que já tá... virou europeu. Verdade. É igual o Neymar, mano. Neymar já tá hoje na Europa. Já não é mais aquele não jogador cai-cai. Já não é mais aquele jogador chorão que era. Não, né? Ó, o Gabriel Jesus do Palmeiras, Domenico, ele tomava uma pancadinha, ele já levantava com cara de choro. Agora? Ele parecia aquele smile de choro, sabe? Smile não, o emoticon de choro. E agora, mano? Hoje não, ele já levanta aí, quebrei o pé. Não, não, não, Guardiola, me põe pra jogar. Tô pronto, com o pé quebrado. A Libertadores, ela não pode, não deve ser elitizada. Agora, ela não pode continuar a pornografia que é. Essa bagunça que corre. Essa zona, essa bagunça. Mas já faz parte, né? É muita bagunça. Faz parte, mas é muita bagunça. O que a gente tem visto aí não faz parte, não. RG, nós somos descobertos por espanhóis e portugueses, velho. Não tem jeito, mano. O RG tem razão. É uma bagunça. Não tem jeito. Ah, mas vou te falar, cara. Ó, tudo bem, espanhóis e portugueses, beleza. Mas vai pra Espanha e Portugal, você vai ver que é muito melhor que isso tem aqui. Tem nada a ver, né? Não, sim, mas o que é não, bom não, de não, lá, mas aí, lá. Não, mas aí tem uma observação. O que mandaram pra cá que é o problema, não é o que ficou lá. O que ficou lá é legal, de português e espanhol, fizeram aquela coisa maravilhosa. O problema é outro. O problema é o que eles mandaram exatamente. Pra cá pra fazer isso aqui. Esse é o que mandaram as... Olha. Fala aí, mano, fala aí. Não, e uma coisa, cara, é brincadeira esse negócio da Libertadores, da Champions aí, mas, cara, clube brasileiro tem que se unir, velho, porque o que os caras fazem com a gente é uma palhaçada. Então, o Palmeiras, o Felipe Melo, cara, eu acho que todos os torcedores do Brasil deviam se unir contra isso, tá ligado? Não só contra o Palmeiras, não só pelo fato de eu ser palmeirense, mas isso é uma vergonha. Todo mundo, vergonha. Todo brasileiro é roubado, cara, não tem como, isso aí é fato. Eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo, falando a respeito da união dos times brasileiros. Os brasileiros, nitidamente, quando tem algum erro de arbitragem, é sempre contra brasileiros. Inclusive em jogos decisivos. O Palmeiras já sofreu com o Baldo Aquino, o Corinthians já sofreu com a Marília, enfim. É uma situação que os brasileiros, muitas vezes, até no tribunal, é prejudicado sim. Mas quando eu falava aqui, eu falava, os brasileiros precisam se unir, numa dessa aí, todo mundo se retirar da competição. Os caras estão falando isso porque é em prol do Corinthians. Eu falei isso do Felipe Melo também. Os times da Libertadores aí que estão aí vendo a situação, o Felipe Melo já tomou 3 de gancho, o que na minha opinião é um absurdo. Agora os caras vão julgar se o Palmeiras vai perder mando ou se não vai perder mando. E é outro absurdo. É um outro absurdo. E querendo ou não, hoje é com o Palmeiras, amanhã é com o Grêmio, amanhã é com o Flamengo, amanhã é com o Atlético Mineiro. Todo mundo precisa meio que olhar, não é o próprio rabo, velho. Olhar num bem maior. Mas infelizmente aqui a ganância, todo mundo só é ético, Domenico Gatto, ou então só é corporativista quando convém. Porque se tivesse situação envolvendo o Flamengo, eu duvido que o Palmeiras ia tomar partido. Se fosse uma situação envolvendo o Grêmio, eu duvido que o Flamengo tomaria partido. Então é sempre mais doloroso quando é no nosso. Quando é no dos outros, todo mundo meio que faz vista grossa, fala, não, acontece, bola pra frente, vamos que vamos. Então, velho, enquanto continuar com esse pensamento mesquinha, cada um olhando o próprio rabo, vai continuar assim, velho. Exatamente, concordo em tudo que você falou. Obrigado, mano, valeu. André, do Mundo de Nós, obrigado pela participação aqui, obrigado pela sua audiência recente no Estádio 97. Você tem que mandar um e-mail para o seguinte endereço, mota@97fm.com.br, para vocês combinarem detalhes aí dos seus ingressos do jogo do Palmeiras, tá bom? Tá, é Mota com um T só? Isso. Com um T e só. E o 97 é número? Número, isso. Tá bom, 97 FM, né? Isso. E manda outro lá pro Ombudsman do programa, o Macaco... Macaco Gibinha. Gibinha. Olha que precisa montar ele. É, mandar pro gibin@97.com. Ah, não, véia não. Valeu, André, um abraço. Valeu, cara. Deixa eu só falar uma última coisa aí. É, agradecer ao Domênico pelo ingresso, cara. Isso, meu pai, nós, ele nunca conseguiu ir no estádio, nem eu, pelo fato do ingresso ser muito alto para ver o Palmeiras. E vocês estão possibilitando uma oportunidade muito legal aí pra gente. Nós, irmão. Vocês nunca foram em jogo, é? Não, ainda, nossa, nesse novo, não. No antigo, já. Já foram, no novo, para. Não. Ah, mas não interessa, já sim. Foram. Cansaram de lá. Tá, valeu, obrigado, gente. Cansaram de lá. Falou, cara. Valeu. Até mais, tchau. O cara nunca foi no estádio. Não foi um monte lá no Contraponte? Não foi um monte? De novo. É. Um monte de novo lá, Contraponte. Vamos lá, terceiro ouvinte, é o momento Sem Parar, são três na sequência, o Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Pô, vai pro inferno de novo, só isso. Nino Cano, sempre pedala, mano. Isso é boa, né? Boa. É pro Guilherme, essa. E aí, rapaziada? Opa, quem e fala? Aí, rapaziada? Diga lá, é Reginaldo Rodrigues. Ô, Reginaldo, tudo bom? Tá bom, tudo bem, você? Bom, Reginaldo Rodrigues. Prazer falar com você, cara. Ah. Prazer é nosso. Nossa, eu acho que vocês vão saber quem é. Eu sou o Reginaldo, porteiro aqui, que mora, o André Galvão. Ah, já tem ficha aqui. Ah, já, lógico. Ah, mas tem que andar pra aí? Frente. Tudo bem, mano. De novo, hein? É, deu sorte, hein, mano. E aí, mano? Tudo bem? Ô, mano. Romero? Ô, mano, pelo amor de Deus, mano. Não fala do Romero, não, mano. Ô, Romero, velho. Nossa. O Messi paraguaio. Não, não ferra a vida, mano, do Messi, de imagina, jeito, mano. Não. Pô, por falar em Messi, mano, vocês viram aquele maluco lá no... Acho que no Emirados Árabes, mano. Qual que... Não, Irã, foi Irã. No Irã, no Irã. O maluco é sósia do Messi, mano. O maluco é igualzinho, mano. É. Vocês viram essa fita RG? Não. O maluco foi preso, inclusive, porque ele tava causando tumulto onde ele ia. Foi mandar pra delegacia. Ou seja, se o cara quiser explodir escola, tudo bem. Anda com dinamite na rua, pode ir lá explodir uns moleques, um busão, ok. Mas a polícia não te enche o saco. Agora, se você parecer com um famoso e causar tumulto no shopping, na rua, aí você é detido, mano. Pô, não sei como não mataram ele. Esse é o Messi Bomberman, mano. É o Bomberman. Tá bom. Não, mas é muito parecido. Você muito viu parecido, a cara do Messi, até a barba, cara. É verdade. Os caras arrebentaram o carro do Coutinho lá, você viu? Viu? É, então. E aí os caras falam que lá não tem essas paradas. E o Aguinaldo? Aguinaldo não tá aí hoje. Nem o Aguinaldo, nem meu, o Benja. Essa turma toda. Ah, vou perguntar pra você. O Flamengo joga hoje? Rapaz, tá jogando. Vai jogar agora. Eu tô do meu time. Então, se o Flamengo tá jogando, imagina onde tá o Benja. Tá, a avó, o Palmeiras joga hoje? Palmeiras? Eu não sei lá. Aí piorou mais ainda. Então, Palmeiras joga amanhã. É amanhã, Domênio? Isso. Palmeiras só domingo. Só domingo, velho. Então, a avó já viajou hoje pra se preparar pro jogo de domingo. E assim vai. E pra você ver, eu moro pertinho. Moro assim, eu moro na Pompeia e tô aqui no meu trabalho aqui, aqui na Miranda de Azevedo, na Vila Anglo. Sim. E da minha casa até o Parque Antártico foi dar o quê? Acho que uns 10 minutos de carro, nem isso. É, mas sim. É Corinthians. Tá certo. É, Coringão, é Corinthians, mano. Corinthians. Paga um pau pra nós. E a estreia no Brasileiro? Paga um pau mesmo. A estreia no Brasileiro. Vocês vão pegar a baba, chapéu ou vai ser jogo difícil? Olha, você sabe que o Corinthians sempre estreia e perde, né? Ah, estreia é? Pode se preparar. Tomara que não, né? Mas vamos ver, né? Vai ser sufoco. Vai viajar, né? Aí tem que voltar, já encarar uma Chape toda empolgadona aí, campeã, né? É isso aí, ó. Agora, o Corinthians tá em cima da hora aí de vocês aí, né? Falta 5 minutos, não, né? Não, mas calma. Assim, o Corinthians joga hoje. Vamos falar do Corinthians. Sim. Vamos lá. Tem um não acaba o programa. O primeiro jogo foi quanto? 2-0. 2-0. É um fora placar confortável, né? Fora os ameaços. Que ameaço? Os ameaços. Por isso que eu meto o terceiro. Os ameaços quando você cria uma chance de gumo. Ah, 2-0, fora o baile. Agora você vai brincar, mano, de Rogério Ceni, porque tantos ameaços, tanto. Para, mano. Mas é verdade, velho. Ô, amigão. Diga lá. Na mão do Carilho, o Corinthians aí passou a jogar bola. É um time hoje confiável. Tem as suas limitações? Tem. Mas é um time confiável. Todo mundo sabe o estilo de jogo do Corinthians e o Corinthians consegue exercer da melhor forma possível. E aí, cara? Qual que é o percentual que você entende que o Carilho tem na formação e manutenção desse time do Corinthians? Ah, mano, eu não sei, pra falar a verdade, mano, eu não sei te responder isso porque eu não sou muito mais de acompanhar, sabe? Uhum. Eu brinco com vocês assim, mas não tô mais acompanhando futebol, porque eu desanimei, sabe, de futebol. Pô, mano, desanimou, o Corinthians é campeão agora. Eu desanimei totalmente. O maior clube da América do Sul é o Corinthians. Mas não é, é o que representa, né? Não, tudo bem. Acho que representa tudo, muito. Mas eu desanimei. Depois daquela Copa do Mundo de 98, eu, de lá pra cá, eu falei, nunca mais quero saber de esporte. Nunca mano, você vai desandar pra uma copinha, mano. Não. A seleção mexeu tanto assim com você, mano. Eu quero que a seleção se lixe. Não, mano. Eu sou um corintiano sincero. Antigamente, porque tipo assim, eu nasci em 69, né? Eu tenho 47 anos. Eu até os anos 90 eu ia em estádio, mas depois de 98 pra frente, nunca mais. Pra falar a verdade, eu fui em 2005, na época do Tevez. Eu fui naquele jogo Corinthians e Cruzeiro, que a gente ganhou de 3-2. Então, depois, nunca mais. Ah, mano, mas vou te falar, cara. Faz tempo, hein? Não desanima com o futebol, não, cara. Não vou o Brasil, cara, é um país que tem tantos problemas e o futebol ainda é uma válvula de escape. O futebol ainda é um momento de entretenimento do povo. Se você abdicar do futebol, mano, daqui a pouco você vai começar a ter problemas psicológicos e psiquiátricos, cara. Não sei se a turma de vocês aí concorda comigo. Futebol acabou, mano. Acabou o futebol. Não tem mais. Não é como antigamente, não. Ah, mano, mas não pensa assim, mano. Ele gosta da gente. Tá bom. Bom, mas tudo bem. Tá tudo bem. Quero fazer meu merchan, hein? Então diga aí, mano. Nós estamos chegando no final do programa. Só gozando me garante mais 3 meses de proteção e diversão. Boa, você ganhou um kit top do desodorante Extreme. E todo dia é dia de clássico McDonald's. Eita, ganhou um par de vouchers da Mac Oferta aí McDonald's, sim, tá bom? Ok, rapaziada. Muito obrigado aí, ó. Também sou ouvinte de vocês, ó. Há muitos anos, estou muito arrisada com vocês. Boa, velho. Estou aqui na portaria do prédio, que hoje eu dei sorte de novo, que hoje está tranquilo aqui. E mandar um abraço para todos os ouvintes aí, ok? E um abraço para vocês aí também. Um abraço para vocês, que vocês merecem. Você gosta, gosta do Domênio? É isso? Oi? Você gosta do Dodô? Não, mas vou te falar a verdade, eu vi o Dodô, só não sei se vocês lembram a última vez que eu falei com vocês, eu vi vocês na entrevista do João Soares. Ah, faz tempo, hein? Que eu puxei no Google, faz tempo. Eu falei, caramba, mano, eu nunca vi esse camarada, deixa eu puxar no Google aí, eu vi. Mas eu não tenho nada contra, não. Obrigado. Engraçado. Não tem nada contra, tá vendo? Mas tá bom, não tendo nada contra já tá bom. Eu? Tá vendo? Legal, obrigado. Bacana. Ó, deixa eu falar uma coisa rapidinho, mandar um beijo pra minha esposa Geni, a minha filhinha Gabriela de 7 anos, e um abraço pra todos. Valeu! Falou, fera! Valeu. Um abraço aí, sucesso pra vocês. Obrigado, velho. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Chegaram aí, né? Reginaldo Rodrigues. Valeu. Muito obrigado, valeu. Esse foi o momento sem parar, 3 ouvintes na sequência, que todo mundo gosta de ser tratado de maneira especial, todos nós sabemos. Ser paparicado, bem cuidado, imagina, entrar VIP, ter livre acesso às melhores baladas, restaurantes, shows, vamos combinar? Ser VIP é um baita do conforto, né não? E eu tenho uma dica que vai transformar as estradas e estacionamentos em áreas VIPs para você, sabe o que é? O Sem Parar. Ele agora funciona em um único adesivo. É a verdadeira pulseirinha VIP dos carros. Com ela, você passa com mais agilidade em shoppings e pedágios. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Coloque já o seu carro nessa lista VIP. Peça já um adesivo do Sem Parar e veja a diferença que ele pode fazer no seu dia a dia. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Dá para procurar a loja mais próxima no site, tá bom? Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, leve agora para sua casa o grande vencedor das ruas. Comparou? Comprou Nissan Kicks. É a sua chance de ter o SUV vencedor de 10 comparativos automotivos, o melhor da tecnologia japonesa e o carro mais econômico da categoria. Agora, conversões a partir de R$ 84.900. E as taxas? Taxas de 0,99% e supervalorização do seu usado. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e confira as condições, além, claro, de fazer um test drive. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! Oh, é Nissan, é verdade. Ainda tem mensagens aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá, mensagens, por favor. Boa tarde, pessoal. é o William aqui do Cangaíba, São Paulino. É engraçado ver a incoerência do Mano, né, cara? Ele falou que o que equivale a Libertadores você ganha contra um time do mesmo país. E aí eles comemoram o Mundial contra o Vasco. Não, foi muito bom. Vamos rever os conceitos aí, que você é um fanfarrão, cara. Não, peraí, pessoal. Peraí, aí eu acho que o senhor não percebeu a discussão. A discussão, o embate, era formado por mim e pelo Sombra. Foi ele que veio desmerecer o título mundial do Corinthians, que foi contra o Vasco. E eu, como revide, falei, vocês ganharam uma Libertadores contra o Atlético Paranaense. Então, antes de mais nada, antes de me criticar, use um cotonete, além de higiênico, vai fazer com que o seu ouvido fique desobstruído com essa camada e essa crosta de cera que o envolve. Agora eu vou dizer uma coisa, poucas vezes eu vi um ouvinte com tanta razão. Aonde? O cara foi bem. Pega o começo do programa aí, o seu prego. Você foi campeão contra o Vasco no Mundial. Falei, aí, você foi campeão da Libertadores Paranaense? Aí ele começou, aí começou a gaguejar. Gaguejou? Aí esse sugismundo que acabou de mandar a mensagem. Quem é o sugismundo? Esse ouvinte aqui não limpa o ouvido do amigo gato, não ouviu? Aí não dá, hein? E tomara, velho, que você engasgue com um pedaço de figo agora. Não, Pedaço de figo. Figo? Figo? Figo. Mas figo não engasga. Mas eu engasga. Gosto de figo. Dá uma aquela empastada. Aquela sementinha, sabe? Dá uma empastada no... Porque o figo de vez em quando, outro dia eu fui tossir, Sombra, eu tava comendo um pedaço de figo, quase morri. Porque conforme eu fui tossir, você pega aquela respiração pra tossir. Conforme eu fui pegar aquela respiração, o figo desceu, RG. Ah, e aí ficou. E aí eu tossi, e aquela sementinha do figo... Parecia uma começou a arranhar minha garganta, velho. E eu não conseguia cuspir o figo. Aí eu tentava beber água e não descia o figo também. Caramba. Agora, é bom lembrar, né? O Atlético Paranaense não foi convidado a participar de nada, né? Ele chegou na final por méritos, né? Tá bom. Por falar em convidar, o Mundial, que teoricamente vocês ganharam contra o Milan não tinha sido campeão da Champions, né? Ele foi convidado. Não, foi sim. O vice-campeão, acho que foi. O campeão tinha sido o Olympique de Marseille. Sim. Só que o Olympique. A partir do momento que o campeão não vai, o vice foi o quê, Domenico Gato? Já que ele não ganhou o título? Convidado. Então dá uma chupada aqui, ó. Então vamos lá. Ninguém vai chupar nada. Quem vai chupar é o senhor. O Olympique, ele foi desclassificado. Não importa, ele então foi não desclassificado. Mas então ele foi campeão por mundial. Foi campeão da Champions. Foi campeão. Mas ele foi campeão. Então, como ele foi desclassificado, quem foi pra lá foi o vice, porque o campeão foi eliminado. O vice não teve competência pra ganhar, Domenico Gato. O negócio é o seguinte: mela aquele ano. Tira 93 da lista. Mela. Tira 93 da lista. Agora melou. Melado, você sabe que olha pra trás. Aí, ó, perdeu o argumento. Apelou. Vamos lá, mais duas mensagens. Boa noite, galera do estádio. Aqui quem fala é o Danilo, palmeirense de São Bernardo. O Mano enche a boca aí pra falar que a Globo paga mais pro Corinthians do que o Corinthians dá retorno. Bacana. A Crefisa paga pro Palmeiras porque o Palmeiras dá retorno. E digo mais, entendeu? O senhor que é o maior comediante do Brasil. Comediante? Me explica o que é mecenas aí, que você sempre fala do Paulo Nobre. E eu aposto que você não sabe quem foi mecenas. Um abraço. Nossa! Deitada agora. O regime de mecenato, inclusive pra você, não é quem foi mecenas. Só como é jegue. Mecenato é uma característica de alguém. Não, mas é verdade. Você pode patrocinar alguém. Pega o regime aí, mecenato. Pega aí. Você vai entender o que é. Pode ser uma entidade ou uma pessoa que patrocina alguém. Isso é mecenato. Você sabe quem eram os mecenas? Eu sei, eram ricos e poderosos comerciantes, príncipes, condes, bispos e banqueiros que financiavam e investiam na produção de arte como maneira de obter reconhecimento e prestígio na sociedade. Ou seja, eu dei uma jorrada no prego porque é exatamente isso que eu disse. O regime de mecenato é uma pessoa ou uma empresa, uma instituição que banca alguém, que patrocina alguém. E isso daí não é demérito pro Paulo Nobre. O cara quis dar uma jantada, mas antes dele tentar falar alguma coisa, o ideal é ele dar uma pesquisada no dicionário pra ele não ficar com cara de tacho. E com relação à patrocinadora do Palmeiras, eu nunca critiquei, Domenico Gato, o fato da patrocinadora patrocinar o Palmeiras, inclusive pagando cifras que o mercado diz que não vale. O que diz que vale ou não vale é a própria empresa. A empresa teve um lucro

Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. A sociedade dá demonstrações claras que quer mudanças. É preciso prestar os esclarecimentos que forem necessários, respeitar as decisões da justiça, mas, sobretudo, projetar o futuro do Brasil. É isso que estamos fazendo. Ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, telecomunicações, esse é o futuro do Brasil. PSD! No dia 14 de maio, você tem um encontro marcado com as crianças do GRAAC. Vai rolar a 17ª Corrida e Caminhada GRAAC. Uma corrida que ajuda crianças com câncer a realizar o seu maior sonho, a cura. Acesse o site e inscreva-se já. graac.org.br. GRAAC é com dois A's e dois C's. 17ª Corrida e Caminhada GRAAC, no dia 14 de maio. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil. Spirit, o Festival de São Paulo. É Energia 97. Com a palavra, a senadora Marta Suplicy. Mulheres, o mundo muda rapidamente. As leis são revisadas. Quanto mais fortes espaços políticos e de poder ocuparmos e unidas estivermos, maiores serão as nossas conquistas. Queremos um Brasil moderno, sem corrupção, onde homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades e salários. Nossas filhas merecem. Nossos filhos estão aprendendo e nós encabeçamos um momento único nessa geração. Venha conosco, PMDB Mulher. A Universal Music e a Energia 97 trazem pra você 10 Electro Hits, uma compilação eletrônica exclusivamente digital. Digital. Com os melhores hits do ano. Tem o Kangs, a nova do Jonas Blue. Jonas Blue. E mais, Alesso, Marcelo Sink, Make You Sweat, FaZe e Afrojack. Eletro Hits by Energia 97. Lançamento Universal Music. Dance Eletro Hits. Maybe we don't need no reason why. Já disponível em todas as plataformas e aplicativos de música digital. Ô Bob, volta! Boa noite aí. Right now, we're not stopping music. Energia. A energia que te move. Agora na energia. You know, you start dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. A melhor noite do Brasil acontece em São Paulo e é na Energia 97 que você curte o melhor som, só novidade, o melhor da House Music a partir de agora no Night Sessions. Próxima hora mandando bem aqui nas picapes, André Ponciano. Faz o seguinte, sobe o som, o melhor tá no ar, hein? O fim da House Music. House Music. Night Sessions. Thank you. 97 Energia. Night Sessions. Myself around you, I can't hurt no more. We both end up our hearts acknowledging the fact that we've been lost in love once more. Cannot seem to find it. Wanted to remind ourselves of times before. We can just be seated. We can truly feel that life's become unsure. We can truly feel it more than we have known.